foi das coisas que também mais me incentivou, entre outras, na CTW, na Critical Tech Workers, quando lá cheguei, foi ver que precisamente tudo o que estava a ser feito ao lado. Uma dessas questões era precisamente a questão do crescimento. Então, nós crescemos imenso, em 5 anos somos 3 mil pessoas, é uma loucura, porque começámos com 100, e o que uma empresa tradicional... 100 para 3 mil em 5 anos? Exato, começámos com 100 pessoas que vieram da software. Nós não procuramos comando e controle, então a nós não nos interessa ter um manager para duas equipas ou três. Então nós estamos ok em ter, se calhar, uma destas pessoas que tem uma figura de gestão para o número mágico que nós temos é 80 pessoas. E quando a gente diz isto, as pessoas ficam... 80 é muito. É muito, ficam muito nervosas. 80 pessoas, como assim 80 pessoas? Pronto. Scrum Master, eu tenho alguma vergonha de usar este termo. Não tenhas, só usar, porque não é da área. Não é da área, porque... eu tenho certeza, muitas vão ouvir e vai ser super familiar, exatamente. Parece, não sei o que é que parece, por acaso. O que é que parece? O Master do Scrum, né? A pessoa que domina... Parece o nome... uma personagem num videojogo. Não lembro. É isso que parece. Tu, que és um rockstar developer, porque a gente também usa assim, e que estás na proficiência Apply, eu sei lá, casos mais informais, eu sei de um amigo meu que usou o Scrum para fazer obras em casa. Deu com os pedreiros em malucos, mas conseguiu lá montar o board e dividir as tarefas. Na verdade, não estava à espera de citar o Trump neste episódio, mas isso... o objetivo dele não era o dinheiro era a way to keep the squirrels e coisas deste género. Ainda esta semana fui jantar com uma amiga minha, que também está na área, tirámos o curso juntas e tudo, e ela está a ter um tema neste momento porque ela, como eu, também tem sempre um tom muito pragmático e muito assertivo, e está a ter um tema porque está a ser criticada por isso. E ela estava cansada daquilo e ela disse-me que houve uma reunião que ela disse: pá, se eu fosse um homem não estávamos a ter esta conversa. E na verdade a pessoa respondeu-lhe, que era um homem, disse: sim, provavelmente tens razão. Ah, disse isso. E depois acho que a coisa encadrou. Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus regressar de férias. E de férias e com o mês anterior, está na altura de agradecer aos novos ouvintes, que são o Tiago Correia, o João Lobão, a Inês Sampaio Soeiro, o Samuel Cunha, o Rui Cunha e o João Afonso. Muito obrigado a eles e aos mecenas atuais que apoiam a continuidade e o crescimento deste projeto. E o primeiro episódio desta nova temporada é com a Diana Grilo Silva, que é a diretora de Interações, Head of Interactions, no original, na Critical Techworks. A Critical Techworks é uma empresa de software que resulta de uma joint venture, ou seja, de uma parceria, entre a portuguesa Critical Software e a BMW. E é uma empresa que se distingue por várias práticas de gestão originais e também radicais, que aliás se notam logo pelo nome peculiar do cargo da Diana, diretora de Interações. Como eu digo logo no início da conversa, eu comecei por conhecer a Diana nos workshops de pensamento crítico que tenho dado. E aliás, a propósito, ainda estão a decorrer inscrições no novo módulo, em Lisboa, no Porto e online, caso tenham interesse, é josemariapimentel.pt. E depois voltei a coincidir com a Diana, há uns meses, num evento exatamente sobre estes temas, de gestão e de organizações. E fiquei na altura muito surpreendido com a filosofia original da Critical Techworks, que era uma empresa que eu, para ser honesto, não conhecia, e também com a maneira apaixonada e sustentada como a Diana defende estas ideias. E por isso achei que era uma boa ideia convidá-la para o 45 Graus. A Diana é formada em Engenharia Informática pela Universidade de Évora, e antes trabalhou também em empresas como a Nokia e a Talkdesk, entre outras tecnológicas desta área. Aliás, a propósito, uma nota de contexto para quem não trabalha nesta área. Neste tipo de empresas é muito comum usarem-se ferramentas de organização do trabalho em equipa, chamadas ágeis, que incluem, por exemplo, o método Scrum, de que falamos durante este episódio. O tema da nossa conversa foi então esta filosofia de gestão original da Critical Techworks, que é uma quase revolução na maneira normal de gerir as pessoas e as organizações. O lado mais visível dessa visão original é o nome dos cargos, mas o mais interessante para mim é a maneira como esta visão reinventa coisas como a estrutura do tipo pirâmide, que é tradicional nas empresas, o facto de dar muito mais autonomia às equipas e às pessoas e implementar novas maneiras de avaliar o desempenho das pessoas ou de dar feedback, formas de feedback radical, como eles chamam. E é sobretudo interessante, ou eu acho sobretudo interessante, porque muito mais do que as ideias no papel, que nesta área, como vocês sabem, são mais do que férteis, eles têm-nas implementado na prática e, como tudo indica, com muito sucesso. É claro que, provavelmente, nem tudo o que falamos nesta conversa resultará em todo o tipo de organizações, mas vão ver que provavelmente vos vai dar inspiração para olhar para as organizações e para as empresas de maneira um pouco diferente. No final da conversa, falámos também sobre como é ser mulher nesta área, visto que isso foi, basicamente, toda a carreira da convidada, desde os bancos da faculdade até às várias empresas por que passou. E a Diana tem aqui uma visão que é, obviamente, a favor de haver mais mulheres na área tecnológica, mas também, ao mesmo tempo, eu diria uma visão ponderada e original. E, por isso, não deixem de ouvir até ao final essa parte da conversa. E agora, vamos lá. Bem-vinda, Diana. Obrigada. Olha, eu convidei-te, aliás, estávamos agora a falar disso. Nós conhecemos-nos num workshop de pensamento crítico, já não sei qual foi o módulo. Ah, sim. E depois calhámos, mais ou menos, calhámos estar juntos num evento no Porto. Exatamente. Daqui a uns meses. E eu convidei-te porque... Bem, primeiro foi engraçado que encontrar alguém conhecido que não estava à espera. E depois nós estávamos na mesma mesa e estávamos a falar de uma série de coisas. E eu achei muito interessante o que tu foste dizendo, também achei muito interessante o que vocês fazem na Critical Tech Works. E pensei, olha, porque não, aqui é uma série de temas que eu gostava de ir mais a fundo, já abordei aqui no podcast, ou não. E pronto, desafiei-te e tu aceitaste. Exatamente. Felizmente. E eu queria pegar exatamente numa coisa que nós estávamos a falar na altura, o que tu disseste na altura, já não me lembro exatamente qual era a solução, mas tinha que ver com o desafio que têm as organizações, as empresas, quando crescem e de repente para tu manteres o controlo, o que normalmente acontece é que aumentas os níveis de hierarquia, não é? Uhum. Mas com isso depois tens sempre um custo que normalmente se assume que é mais ou menos inevitável, que é vais tendo graus de distância entre quem está no terreno, digamos assim, quem está na linha da frente e quem está a gerir, não é? Uhum. A partir de, normalmente assume sempre que isso é algo que acontece é assim. Por defeito, não é? Mas vocês têm uma abordagem diferente que eu achei, ou seja, vocês quando, à medida que a empresa foi crescendo, não aumentaram os níveis de hierarquia, certo? Exatamente, exatamente. Então, olha, antes de mais, obrigada, porque para mim também foi uma surpresa teres-me convidado, mas venho com muito gosto e de falar de coisas que eu gosto muito. E precisamente, eu lembro-me de falar nisso, porque até o contexto em que estávamos, não é? Falávamos de cultura, falávamos de organizações, e eu tenho sempre essa sensação que é, estamos constantemente a fazer mais do mesmo, não é? Então, é o que tu dizes, opa, é assim, pronto, porque é que as organizações crescem assim? Porque crescem assim, eu já não vejo de outra maneira, não. Ninguém se calhar testa outra coisa. E para mim foi das coisas que também mais me incentivou, entre outras, na CTW, na Critical Tech Works, quando lá cheguei, foi ver precisamente tudo o que estava a ser feito ao lado. Era sempre, nunca era uma abordagem muito tradicional. E uma dessas questões era precisamente a questão do crescimento. Então, nós crescemos imenso, em 5 anos somos 3 mil pessoas, é uma loucura, porque começámos com 100. E o que uma empresa tradicional... 100 para 3 mil em 5 anos? Exato, começámos com 100 pessoas que vieram da software, e foi assim, em 5. Sim. Em 5, mas ainda assim é uma grande loucura, e o que qualquer empresa faria é o que tantas outras fazem, portanto elas crescem, nós dizemos, verticalmente, não é? Elas crescem em níveis, como tu disseste bem, mais hierárquicos, portanto nós começamos por ter equipas, depois normalmente acontece é põe-se um team leader de equipa, vá lá, vou tentar ir traduzindo as coisas que a gente usa muito estrangeirismos, mas pomos um líder que pode estar dentro da equipa ou pode logo estar fora, mas às vezes até existe um dentro e depois cria-se outro fora da equipa. E esse outro fora está responsável por, imagina, duas, três equipas, e depois há uma pessoa que está acima dessa, está responsável por outras que estão também responsáveis por equipas e por aí fora. Portanto, normalmente o que tu tens é, tens um team lead, depois tens um manager, depois tens um senior manager, depois tens um diretor, depois tens um senior diretor, depois tens um VP, depois tens um senior VP, e depois ainda tens o board, ou às vezes ainda há mais níveis, pronto. E isto cria essa distância, como tu disseste, muitas vezes quem tem que tomar até decisões de dia a dia, relevantes até para o próprio negócio, não as consegue tomar porque está extremamente longe de quem muitas vezes também tem que tomar essas decisões com ou que tem que fazer parte de. E então a nossa solução foi crescer horizontalmente. Portanto, nós em vez de crescermos em níveis hierárquicos, nós crescemos para o lado, vá lá, nós crescemos no modelo em que tu não tens essas camadas, o que tu tens é mais gente para menos líderes ou para menos gestores. Sim. Pronto, e isto traz várias coisas. Nunca podemos depois dissociar estas decisões de uma estratégia, até aqui muito cultural, da própria empresa, ou seja, nós não procuramos comando e controlo. Então a nós não nos interessa ter um manager para duas equipas ou três. Então nós estamos ok em ter, se calhar, uma destas pessoas que tem uma figura de gestão para o número mágico que nós temos é 80 pessoas, e quando a gente diz isto, as pessoas ficam, é muito, é muito, ficam muito nervosas. 80 pessoas, como assim 80 pessoas? Pronto. 80 pessoas normalmente podem ser 6, 7, até 10 equipas, e a ideia é precisamente essa. O conceito foi criado assim para não haver sequer a possibilidade de microgestão, portanto tu não consegues gerir 80 pessoas, vais ter que encontrar outras estratégias, não é? Tens de delegar sempre, não é? Exatamente, vais ter que encontrar outras estratégias, vais ter que delegar, vais ter que criar a tua rede, também de certa forma, de pessoas com quem tu também confias ou tens já algumas capacidades em que tu possas ir passando algumas coisas, outras pessoas que te ajudem a desenvolver outras pessoas, e portanto tens que ir fazendo um trabalho muito mais colaborativo, em escala, mas foi feito para isso precisamente. Uhum. Ou seja, quando nós adicionamos mais, quando há mais gente a entrar, essas pessoas vão para equipas que já existem. Quando as equipas são muito grandes, mais ou menos uma estratégia comum, quando as equipas são muito grandes elas dividem-se em duas. E tu passas, normalmente a gente divide as pessoas que já estão há mais tempo, que têm mais experiência, porque tu transportas também a cultura, as práticas já vão para as duas equipas, portanto as duas já vão saber trabalhar de forma semelhante e estão aculturadas. Da mitose, não é? Da mitose, sim. Eu uso esse termo. Já agora expliquei isso, desculpa. Pronto, é isso precisamente, portanto é equipas que estão a trabalhar no mesmo contexto e de repente há mais âmbito para trabalhar, não é? Tu tens mais trabalho para fazer e pode ou não ser necessário pôr mais pessoas, e se isso acontecer a equipa vai ficar muito grande e nós vamos separar em duas equipas, tal e qual como a mitose, não é? Na multiplicação das células, exatamente. E passam a haver duas equipas que estão a trabalhar no mesmo âmbito, pode ser o mesmo produto, mas elas dividiram-se porque ficam mais focadas, é mais fácil, equipas menores, e elas transportam, como nós dividimos as pessoas de forma estratégica, que transportem o conhecimento, transportem a cultura, transportem as práticas de trabalho, elas vão ganhar velocidade no trabalho e também na forma como estão habituadas a trabalhar. Pronto, então nós usámos esse conceito para o conceito das unidades, ou seja, este grupo de 80 pessoas, quando fica muito grande, portanto mais de 80 nós já não achamos tão saudável, dividimos em duas unidades. Pronto, e aqui usamos a mesma lógica nas equipas, que é tentamos transportar ao máximo pessoas, imagina que estejam há mais tempo na empresa, pessoas que têm um determinado expertise ou que têm uma determinada capacidade, tentar também dividi-las para haver uma distribuição. Normalmente são divididas por equipas e, portanto, essa distribuição é feita também a pensar nessa estratégia de que já ficam aculturadas e, portanto, quando cresce, já cresce essas duas. Uhum. E, portanto, esta é a nossa forma de crescer, não precisa estar a criar camadas, porque nós vamos crescer em número de equipas de desenvolvimento, que no fundo para uma equipa de software é o que faz sentido, é o que tu queres ter, não é? Nós nas 3 mil pessoas 94% são developers. Exato, são perfis técnicos, porque é o que a gente precisa. Para que é que tu vais ter uma camada imensa de pessoas de gestão? Portanto não sentimos essa falta e tem funcionado, tem funcionado lindamente. Só para acabar de explicar essa questão da mitose, essa analogia interessante, no fundo o que aconteceria numa situação normal seria quando está a crescer ou é preciso fazer qualquer coisa novo, criar-se uma equipa nova, não é? E que vocês ali fazem, em vez de criar uma equipa nova, vão expandindo uma equipa até ao ponto em que ela depois é dividida em duas. Exatamente. E com isso tu asseguras que há métodos que se mantêm, não é? Exatamente. E há uma estabilidade e transmissão de conhecimento e cultura. Exatamente. Funciona melhor. Ou seja, nós aplicámos esse conceito a uma escala maior, que chamamos unidade. Uma unidade é esse conjunto de equipas e o grupo de as pessoas. Pois, vocês aplicam às equipas e às unidades. Exatamente. Escalámos isso para esse nível e, portanto, nós costumamos dizer que crescemos horizontalmente e não verticalmente. Portanto, quando tu crias outra unidade, o que é que tu precisas? Precisas de mais três figuras, vá lá, que são de gestão. Nós não temos propriamente a tradicional figura do manager, também podemos falar sobre isso, porque acho que também é interessante o conceito. Foi uma coisa que também tu ficaste na altura, eu lembro-me, ficaste interessado entre aquela coisa, separar a entrega das pessoas, não é? Que é um conceito que se calhar também não tens tanto no teu dia-a-dia. Então, quando essa outra unidade surge, nós separamos duas destas figuras, figura que é mais uma gestão técnica e a figura que é mais uma gestão das pessoas no âmbito da sua carreira, do seu desenvolvimento. E então, ao separar, já está-se também a transportar essa cultura e esse conhecimento também para as duas unidades que criámos. Pronto, e depois só temos que adicionar a outra parte. E, portanto, aí também se torna mais fácil, não precisas de tanta gente e é muito mais fácil crescer, mais rápido também. Sim. Mas 80 pessoas ainda é muito. É muito. É um desafio super interessante e mesmo nas entrevistas é das coisas que mais surpreende as pessoas. É, ok, pronto, então vais trabalhar com um grupo de 80 pessoas e nós até exploramos algumas coisas, como é que farias isto, como é que farias aquilo. Há várias coisas à volta disso. Então a primeira grande motivação é, nós não queremos que ninguém seja microgerido, portanto tu não consegues fazer isso com 80 pessoas, vais ter que arranjar estratégias. Depois a segunda é, Não é só do lado do âmbito de quem está, da parte de quem está a gerir, é da parte das próprias pessoas que estão a fazer os seus trabalhos nas suas equipas. E quando falo de equipas, estamos sempre a falar de equipas de software. Equipas têm quantas pessoas? Normalmente podem ter 6, 9, algumas podem ter 10, okay. Depende. E dentro das equipas, desculpe-me interromper, alguém que está a coordenar aquela equipa ou as equipas estão em autogestão? Digo? Exato, as equipas estão em autogestão. Ah, ok. Então é mesmo uma pessoa para 80 pessoas. Exatamente. Né? Mesmo menos para 80 pessoas. Claro que o que é que o nosso modelo oferece é que tu tens coordenações, mas não é numa função de coordenador, tu tens coordenações através das funções, ou seja, tu tens sempre em cada equipa uma pessoa que é responsável pelo negócio, por entender o produto, por trazer o porquê do que é que estamos a fazer. Tu tens sempre pessoas que estão responsáveis pela experiência do utilizador, se isso for relevante, e depois tu tens pessoas que estão... Sim, tens quase coordenadores funcionais e vários na mesma equipa. E depois, né? Aquelas pessoas têm que trabalhar juntas, e nós chamamos de equipas multifuncionais, ou cross-team, ou há um monte de nomes para isso, mas na sua essência é isso, é tu tens responsabilidades diferentes. Então, naturalmente, as coisas vão funcionar, não precisas de um coordenador para coordenar o quê? Né? Temos de saber o que é que vamos coordenar. Certo. Então é mais isso, é o outro lado, é ok, a pessoa que está a gerir não vai conseguir fazer a microgestão, mas as pessoas que estão a ser, entre aspas, com muitas aspas, tudo geridas, também não precisam disso, porque, porque nós trabalhamos muito, desenvolvemos muito o tópico da autonomia. Tem que ser assim, né? Porque para este volume, e é uma coisa que as pessoas normalmente recebem bem, ou seja, a gente dá muito espaço para a tomada de decisão ser feita pela equipa. O que nas empresas mais tradicionais, o que tu tens é, quem decide é sempre outra pessoa, não é? E eu costumo brincar bastante com isso, porque da ideia que há um ser iluminado. Exato. Que chega ali, que sabe tomar todas as decisões e está por dentro de tudo e tem toda a informação. E aquelas pessoas estão ali todos os dias, nós contratamos para fazer aquilo, não são capazes de decidir. Não, né? Tem que ser. Não estás a contratar a gente capaz, inteligente, tens processos de entrevistas, de recrutamento às vezes pesados, mas depois pões as pessoas lá para lhes dizer o que é que elas vão fazer. E isso não joga, pronto. E nós estamos a fazer uso muito do modelo de Scrum, era uma coisa que também querias falar, que se usa muito no IT, mas não só, já se vai vendo cada vez mais outras áreas a usar, portanto, assim, muito por alto, sem entrar nos detalhes todos, mas tu tens o conceito do ágil, que são basicamente princípios e valores, portanto, é quase uma forma de tu estares ou pensares, e depois tens ferramentas que implementam isso. Portanto, as ferramentas são o Scrum, ou às vezes o Kanban, não se usa tanto, mas o Scrum é muito conhecido. E basicamente é uma forma de tu estruturares trabalho. Portanto, é dizer assim, olha, numa equipa de X pessoas, há uma equipa que vai estar a olhar para negócio, essa pessoa é responsável por ter bem definidos os items que vão gerar valor no nosso produto. Depois tens outra pessoa, que é o Scrum Master, também é um termo que tu disseste, esse, não conhecias. É ótimo, o Scrum Master. Tu és Scrum Master? Eu fui Scrum Master na Nokia, sim. E o Scrum Master... Ah, isso é uma função. É uma função. Eu achei que era uma certificação. Sim, tu tiras uma certificação para poderes estar apto, vá lá ser Scrum Master, e depois tu executas essa função. Sim. Que pode ou não ser cumulativa, nos dias de hoje já é mais cumulativa, no meu tempo já era, quando eu estava na Nokia já era assim, ou seja, eu era developer, mas também era Scrum Master, a gente acumula. E o Scrum Master está na equipa para garantir que o Scrum é aplicado, ou seja, que a gente segue as práticas, que a gente faz os eventos. Uma das coisas que também falámos foi um dos eventos é a retrospectiva, tu também mostraste curiosidade. Futrospectiva. A futrospectiva, exato, também fazemos, mas a retro está, vai lá, instanciada no modelo Scrum. A futrospectiva é uma coisa que nós podemos fazer de vez em quando, mas também podemos evoluir se quiser. E pronto, então fazemos uso destas ferramentas, que no caso maioritariamente usamos o Scrum, e portanto também facilita muito esta questão de empoderamento, delegação, e o que diz, na verdade, o Scrum é isto, é que a equipa deve ser autossuficiente, capaz, segundo as competências que tem, de entregar aquilo que tem para entregar. Porque não sendo, ela própria deve gerir isso, não é? Deve gerir o seu âmbito, ir atrasando ou negociando datas ou negociando o âmbito conforme seja preciso. O que não acontece na maior parte dos sítios. O que acontece na maior parte dos sítios é: queremos usar ágil porque está na moda, queremos usar Scrum porque atrai muita gente, mas depois quando tu entras, a realidade é sempre muito mais o cruzamento cruzamento tradicional com o moderno. Nós usamos Scrum, temos Scrum Masters, mas depois aquilo é um team lead, ele está a fazer gestão ativa da equipa, está a dizer a cada pessoa o que é que vai fazer, está ele a tomar as decisões, pronto, e o Scrum não prescreve isso, portanto não é esse o objetivo. Isso é interessante porque o Scrum Master, enfim, tenho alguma vergonha de usar esse termo, mas vou. Não tenhas, vou usar, só vou porque usar. não é da área, porque eu tenho certeza, muitas vão ouvir e vai ser super familiar, exatamente. Parece, não sei o que é que parece, por acaso. O que é que parece? O master do Scrum, não é? A pessoa que domina. Sabes, embora seja uma área que eu domino muito pouco, parece o nome de uma personagem num videojogo. Não lembro. Um Scrum Master. É isso que parece. Ou então um daqueles títulos pomposos que algumas organizações têm. Sim. Tipo maçonaria, coisas desse género. Mas enfim, voltando ao Scrum Master, a pessoa que tem este papel é um desses coordenadores funcionais que falas há bocadinho. Ou seja, tem a responsabilidade. Sim. Por esta área de processo, digamos assim. Exatamente. Mas depois não terá responsabilidade por outras áreas. Não terá, exatamente, precisamente. Portanto, é isso que nós tentamos fazer, é ter, a gente diz, roles e responsibilities, né? Funções e responsabilidades claras, o mais claro possível. Pois claro que isto, eu estou-te aqui a dizer isto, mas parte, por exemplo, do meu trabalho é trabalhar com as pessoas para elas melhor entenderem as suas funções, para que estas, vá lá... tu chamaste de coordenações funcionais, podemos ver assim, as responsabilidades, assim. Estas áreas funcionais funcionarem bem, ao fim e ao cabo, parte do trabalho de aculturar as pessoas também é garantir que elas entendem, olha, nós aqui trabalhamos assim, né? Portanto, a tua função é saberem qual é a função, exato, que é para aquilo funcionar, exatamente. Já agora explica qual é o teu papel, não falámos disso, não? Sim, podemos falar, estavas a falar de nomes, que tens vergonha de dizer, não, tenho muito orgulho de dizer, mas nós temos imensos nomes diferentes e também a parte da estratégia, que é, portanto, eu sou uma Head of Interactions, os nossos nomes são todos em inglês, não sei como traduzir isto, mas... Coordenadora de Interações, não sei, de Interações, talvez, Diretor mas, de Interações. Não sei, mas nada disso me agrada, portanto, eu prefiro ser Head of Interactions, mas também como parte da estratégia da empresa, nós criámos as nossas próprias funções, portanto, os nomes que nós usamos não existem mais lado nenhum. E isso também foi uma estratégia, porquê? Porque se eu te disser, eu sou um gestor de produto, tu provavelmente não sabes o que é, mas se eu falar a qualquer pessoa da área, tu tens um conceito. É muita pessoa. Sabes, com certeza. Não era isso que eu queria dizer, mas... Não, mas tu tens o teu conceito de gestor de projeto, não é? E se eu te disser, sou manager, tu tens, na tua cabeça, tu tens um preconceito teu, o que é que significa ser manager. Ou se eu disser Scrum Master, portanto, as pessoas têm na cabeça coisas. E nós quisemos começar de novo. Então, como não queremos que as pessoas venham com essas ideias de... Eu sei o que isso é, eu sei o que é que tu fazes, a gente quis começar de novo e quisemos criar a nossa própria realidade, então criámos nomes para cada uma das funções que são sempre muito diferentes, e no meu caso eu sou Head of Interactions porque eu sou precisamente responsável pelas interações entre as pessoas, não é? Para garantir que estas 80 pessoas, não é? Que é muita gente, mas ainda assim o trabalho que nós queremos fazer com elas é, imagina que são 80 pessoas e que são 7 equipas, nós queremos garantir que estas equipas se conhecem. Elas sabem o que é que umas e outras fazem, elas entendem que há qualquer coisa em comum entre nós e é meu trabalho criar esse contexto comum, se é pelo âmbito dos produtos que são próximos, se é pelo âmbito da tecnologia que é a mesma, se é pelo âmbito de o que é que nós temos em comum, qual é a nossa missão enquanto unidade, porque somos um grupo de pessoas e estamos nesta unidade, não estamos noutra, é porque há um propósito. E portanto é trabalhar estas interações e trabalhar muito o âmbito das pessoas, puramente das pessoas, no âmbito de a opção que têm dentro da empresa, como é que eu evoluo, como é que eu progrido, como é que eu me desenvolvo. Carreira também, esta história do feedback que também havemos de falar traz muito aqui para o meu trabalho, não é? Porque é muito trabalho com as pessoas e portanto é assim muito focado no âmbito das pessoas. E depois, a par comigo, eu tenho uma pessoa que é puramente técnica, que faz o mesmo trabalho que eu, portanto, em relação à nossa unidade, mas no âmbito técnico. E é aqui que entra aquela coisa da gente ter separado, que também não é nada comum. Portanto, normalmente tu tens um delivery manager, é o mais comum, em que é uma pessoa que faz a gestão das pessoas nesta parte mais de planos de desenvolvimento, evolução na carreira, avaliações, mas também faz ele próprio a entrega. Portanto, a entrega é de uma pessoa. Aqui a entrega, para quem está ouvindo, está mais fora deste mundo, no fundo é... Ah, é certo, tenho que explicar isso, não é? Exatamente. Terminares o projeto em mãos, o que quer que seja. Certo. O cliente. Exatamente, nós temos qualquer coisa que vamos entregar num determinado tempo, pode ser às vezes a gente usa também o termo release, não é? Libertares qualquer coisa, ou milestone, ou pronto... Usamos também... A tarefa, forma, no fundo, é concluir um tarefa, conjunto de tarefas assim, que tu vais ter que entregar para chegar a um objetivo, vá lá. E, portanto, essa pessoa normalmente, nos modelos mais tradicionais, tem as duas coisas, faz a entrega e faz a gestão das pessoas. O que é que acontece? Que acontece muitas vezes. Tu, quando estás sob pressão e quando as coisas não estão a correr tão bem e quando, se calhar, está a derrapar, o que tu vais-te focar é na entrega. Claro. E o que vai ficar para trás são as pessoas. E isto pode significar muitas coisas. Pode significar haver, já não há esse cuidado com a pessoa. Pode significar tu tomares decisões ou mudanças de, sei lá, pessoas de sítio e estás a tomar uma decisão errada porque estás sob pressão ou porque estás a dar prioridade a uma coisa que, no fundo, muitas vezes os interesses são concorrentes. E pode ser só o bem-estar das pessoas, pode ser só, pá, não posso agora, eu não, agora não posso tirar esta pessoa desta equipa porque ele é muito relevante para a entrega. Tá, mas se não o tirar, não o tirares, ele vai sair. Porque a pessoa pode ir embora, né? Então, se calhar, temos que jogar aqui com estes dois interesses que muitas vezes são concorrentes. Então, nós separámos isso em duas pessoas propositadamente. Portanto, ele tem o nome de Chief Technical Titan, também é um nome todo fancy. Esse sim, então. E eu tenho o nome de Head of Interactions. E depois ainda temos um outro, uma outra pessoa que nos ajuda no, nas questões mais planeamento financeiro da unidade, porque nós também fazemos a gestão financeira, portanto a unidade também é autónoma, as equipas são autónomas, a unidade também é o mais autónoma possível, que é a Master of Making Things Happen. Este nome ainda é melhor. Portanto, tudo isto para tirar aqui um bocadinho, é para o que nós procuramos é não haver essa diferenciação entre o diretor ou o gestor, ou toda a gente é importante, e portanto todos os papéis são importantes. A nossa recepcionista é a Director of First Impression, um nome super fixe, não é? Tipo, igualmente importante com qualquer pessoa. Portanto, toda a gente é importante, toda a gente, o que realmente importa é o contributo que tu trazes, é o valor que tu aportas à empresa, e portanto foi muito por aí que a gente quis criar estes nomes. Essa lógica, no fundo, não teres uma pessoa que está a gerir a equipa, mas teres várias pessoas, cada uma com a sua função, é interessante. Eu acho interessante a maneira como isso, como vocês fazem isso, porque, como sempre acontece neste tipo de coisas, é fácil, numa conversa como nós estamos a ter aqui agora, identificar essa lacuna. Ou seja, a pessoa dizer, olha, isto, na verdade, é evidente que há limitações no modelo em que tu tens uma pessoa responsável por gerir uma equipa ou várias equipas, sobre todos os aspectos. É evidente, porque essa pessoa não pode ser boa em todos, não é? Exatamente. E também não vai gostar de tudo. Isso é mais ou menos evidente. Exatamente. Mas isso já existia, quer dizer, esta limitação já foi identificada há muito tempo. Como sempre acontece, não é por acaso que, sendo que havendo essa limitação, se opte sempre por esse modelo. É porque é um modelo mais fácil, é mais eficiente, só tens uma pessoa, consegues monitorizar melhor, e portanto para fazer uma coisa diferente também é muito mais exigente. É muito mais exigente. E daí ter que haver um papel como o teu, porque para isto funcionar bem, na prática deve ser difícil, não é? Tens que conseguir separar essas funções todas de uma maneira clara, e tens de conseguir que as pessoas, que este sistema, que se torna de repente muito mais complexo, funcione bem, não é? Sim. Ou seja, dizendo isto de outra forma, ele pode ser muito melhor, mas também poderia ser muito pior se não, certo, fosse bem feito, não é? Certo, porque era, certo, o caos de repente. Sim, mas já sabes que isso, até um determinado ponto, eu acho que isso é uma ilusão. Nós falámos disso no workshop, de porque tu, já não sei quem, alguém perguntou, ok, mas e como é que isso se faz? Isso não é óbvio, não é? E a minha resposta foi, não, isto dá muito trabalho. Exato. Não é? Isto dá muito trabalho, portanto, sim, exige um esforço acrescido em muitas outras formas de fazer as coisas, até porque não é o que nós estamos habituados. Logo, aí tu tens, para nós, a grande resistência é, as pessoas entram, têm uma série de experiências atrás, não é? Isso, primeira, sim, coisa é aculturamento. Pô, olha, nós aqui não fazemos as coisas dessa maneira. Olha, sim, mas nós aqui tentamos fazer de outra forma. Olha, mas lá... E convidar as pessoas a desafiarem aquilo que já sabem. É um conselho que eu dou sempre quando entrem. Quando achas que já entendeste ou que isto, ah, isto é uma coisa que eu conheço, que já fiz antes, desafia isso, porque provavelmente não é. Uhum. Portanto, essa para nós é a primeira dificuldade. Depois há muitas outras, naturalmente, mas eu acho que isso é uma ilusão, porque na verdade, nos modelos tradicionais, as falhas são muitas e são conhecidas. Uhum. Só que nós já não estamos a fazer nada sobre elas. Aceitamos. Uhum, exato. E depois fazer uma coisa diferente. Dá trabalho e é diferente, é desconhecido. E nós temos muito medo de desconhecido. Exato. Não é? E depois isto atrasa. Pois, ah, pá, isto, se fosse só com o manager, já estava feito. Exatamente. A primeira, é? Falha. Exato. Retrás. Portanto, sim, há aqui várias questões. Portanto, acho que isso é um bocado ilusório. Estavas a falar dessa questão da culturação. Isso tem sido difícil, seja pelas experiências que as pessoas já têm, seja pela própria cultura portuguesa, que é um... Bem, depende com qual é que comparas, não é? Obviamente, não é? Mas faça uma cultura... Faça a cultura anglo-saxónica, é uma cultura mais hierárquica, mais de controlo, mais de aversão à incerteza, lá está, ou seja, toda esta ambiguidade que este método cria. Uhum. Tu sentes isso? Sim, há sempre esse trabalho, e se calhar nem é tão inicial, não é? Porque no início há aquela fase do Goodmel, não é? O pessoal vem deslumbrado, e tu, quando mudas de empresa, mudas, há sempre um certo entusiasmo no início, e nós... Aproveitamos muito esse entusiasmo inicial também para fazer logo um onboarding. Temos uma semana, são 3 dias, vá lá, de onboarding, é que a pessoa leva ali uma esfrega de tudo isto que eu estou aqui a dizer, mas com muitos exemplos práticos. Levamos cenários, ok, neste cenário, assim, depois levamos logo sempre os cenários mais negros, não é? Tipo, ok, então, sei lá, estão a ser pressionados para decidir num determinado sentido, o que é que fazíamos aqui, não é? E a maior parte das pessoas vai dizer, não, até o nosso cliente, ou se é... utilizador que está a dizer, não, vamos fazer, pronto, ou se isto já vem definido, e para a arquitetura já vem definida, pronto, já vem definida, né? Pronto, vamos fazer porque não temos tempo e temos que fazer. E nós as respostas que queremos que eles deem não são essas. Portanto, logo aí há um workshop que tem muitas dinâmicas, muitos jogos e muitos exemplos práticos que desafia as pessoas a pensar, ok, que é que vocês faziam? E as pessoas trazem a sua própria experiência, que também é super enriquecedor, e nós aí tentamos logo balizar um bocado de que, ok, nós aqui fazemos as coisas desta forma, daquela... Pronto, mas depois isso é um início, e no início lá está, há toda uma fase de lua de mel, há todo um entusiasmo e também é muita informação, então é super difícil a pessoa só naquela semana ficar a entender tudo. Portanto, tem que haver um trabalho muito em continuidade e tem que haver um trabalho em várias frentes. Portanto, nós oferecemos sempre muita formação, uma coisa que acontece em continuidade na empresa. Temos plataformas internas que somos nós que desenvolvemos para publicar eventos que as próprias pessoas fazem. E às vezes são formações no âmbito disto mesmo, sobre a função, nós não temos Scrum Masters, temos Scrum Knights, temos que ter nomes diferentes. Imagina que é sobre a função de Scrum Knight, ou imagina que é sobre o modelo de carreira, imagina. Pronto, estamos sempre a trabalhar essa informação e esses conceitos de cross-company e depois nas próprias unidades, lá está, como as unidades. As unidades para nós são mini-empresas. Então tu consegues delegar estas responsabilidades de aculturamento e de das pessoas conhecerem-se, tudo para dentro tudo, das unidades. Então elas são responsáveis também por fazer este trabalho em continuidade, em explicar às pessoas as suas funções, em fazer dinâmicas com as próprias equipas, por exemplo, equipa a equipa, a gente vê que há uma equipa que não está a jogar, ninguém se entende, ou porque às vezes não conseguem decidir, ou porque às vezes as funções estão claras, mas... E às vezes é preciso agarrar naquela equipa particular e ter uma sessão, montamos nós uma conversa, uma sessão, uma dinâmica, um workshop, uma coisa qualquer que os faça relativizar ou que os ponha a pensar. Ou, portanto, é um trabalho em continuidade e não há uma receita, não há uma forma de fazer, não, várias. Claro. E as unidades também concorrem entre si, de certa forma? Não. Isso nunca podia acontecer. Não. Até não, porque... Podia ser uma forma de... Não. De evitar delegar. Como assim? Porque essas unidades também têm que ser geridas, não é? Também tens alguém que... Também tens, não sei se é a administração diretamente, não é? Mas também tens que esteja acima, não é? E pelo que eu percebi, o que tu disseste nesse evento que nós tivemos... Já agora eu não disse há bocado, o evento foi organizado pelo Gonçalo Mata, que já foi aqui convidado para o podcast duas vezes. É verdade, um abraço para ele. Todo o mérito. E eu lembro na altura tu dizeres que, não sei se a figura era de administrador, mas a pessoa que estaria nesse papel também tinha muita gente a reportar-lhe. Né? Exatamente. Que é o CEO, coitado, o desgraçado. Ah, é o próprio, que é, ou seja, essas unidades reportam direto. É o próximo, certo, por isso é que não há mais camadas nenhumas, estão as unidades e depois está o board. Exato. Por isso é que eu estava a pensar, uma maneira de não de evitar delegação podia precisamente ser ter as unidades a concorrer. Sim, embora seja também difícil porque provavelmente tem... Áreas, quer dizer, áreas de atuação em alguns casos completamente diferentes. Sim, em alguns casos completamente diferentes, mas isso ia-nos criar outros problemas, que era da competitividade entre as próprias pessoas. E, portanto, em termos de cultura da empresa, não tinhas hipótese nenhuma, ia ser uma ruína de pessoas a competir. Não é o modelo que nós procuramos. Portanto, para nós, um forte objetivo da empresa é as pessoas poderem ter oportunidades, crescer, saindo da nossa empresa, ter tido uma boa experiência, serem melhores pessoas, serem melhores profissionais. E, portanto, o potenciar até os movimentos entre unidades é uma coisa boa. As pessoas poderem mudar de projeto, poderem mudar de função, poderem mudar de unidade, poderem ter uma experiência diferente, até porque pessoas estão lá há 5 anos a fazer a mesma coisa, se calhar querem ter outra experiência, porque é com sair da empresa, se nós dentro podemos oferecer isso. Então, ou até mudares de uma unidade para outra pode ser essa experiência, porque pode ser uma tecnologia diferente, pode ser um projeto diferente, pode ser. Tem esse lado também atrativo da coisa. Sim. E essa questão das pessoas também é interessante. Há bocado depois não falámos sobre isso, mas o exemplo que tu estavas a dar de um projeto que de repente o prazo está apertado e tu tens de sacrificar alguma coisa e acabas por sacrificar as pessoas. Essa também é outro destes truísmos da gestão, não é? Toda a gente sabe que isso acontece, não é? E no entanto é uma coisa que existe em quase todas as organizações porque é difícil fazê-lo na prática. Essa segregação funcional, essa separação funcional também é interessante nesse aspecto, não é? Porque tu tens, é como se tivesses, tu ao separares o negócio das pessoas, digamos assim, estás a olhar para ele sob duas lentes, ou continuas a olhar sob a lente do negócio, mas também tens que olhar sob a lente da pessoa, e até és forçado a olhar para as duas coisas, né? De certa forma, isso é interessante. Sim, também não temos isso. É uma coisa muito usada, que é, há uma linha, no meio dessas hierarquias todas, há uma linha de produto e há uma linha de engenharia. Então, as pessoas de produto reportam à pessoa de produto, as pessoas de engenharia reportam à pessoa de engenharia. O que é que acontece? Existe essa tal concorrência, não é? Porque nós não estamos a reportar à mesma pessoa, nem sequer temos objetivos comuns, muitas vezes. E então como é que estamos a trabalhar juntos, não é? Então também tem isso e nós aqui também não temos essa distinção, ou seja, assim, na equipa tu tens essa mistura e tens essa pessoa que tem essa responsabilidade e tens outras pessoas que têm outras responsabilidades e aquilo no final tem que bater tudo certo para o mesmo. Portanto, eles estão a trabalhar sempre para o mesmo. Contribua para a continuidade e crescimento deste projeto no site 45grauspodcast.com. Seleciona a opção Apoiar para ver como contribuir, diretamente ou através do Patreon, bem como os benefícios associados a cada modalidade. Outro aspecto interessante disso, dessa abordagem, é se calhar resolver, ou pelo menos em parte resolver, um desafio que existe em todas as organizações, mas eu acho que existe cada vez mais, sobretudo à medida que tu tens tens trabalho mais qualificado, basicamente. Ou seja, tens pessoas que são muito qualificadas, são muito boas a fazer determinada função. Isto acontece em todo tipo de empresas, todo tipo de organizações, aliás. Vão ganhando senioridade ao ponto de estarem em posição de ser recompensadas. Uhum. E normalmente a única maneira que existe para recompensar essa é ótima. Dar-lhes funções de gestão, no fundo. Tal e qual. Quando a pessoa pode ser péssima a gerir pessoas e pode nem sequer gostar de gerir pessoas. Exatamente. E depois acabas por ter uma variação daquele princípio de Peter, né? Da pessoa ser promovida até ao seu ponto de competência. Sim, sim. Né? Tens alguém a gerir pessoas que, na verdade, não gosta nada daquilo, porque ela continuava na parte técnica. Né? Sim, sim. Eu vi isso acontecer, não sei, umas dezenas de vezes vi. E a conclusão era sempre a mesma, era perdemos um excelente técnico para um péssimo manager. Exato. Muito raras exceções isso aconteceu, porque é isso, as pessoas vão um bocadinho em contrariedade, não veem mais nada, mas depois também normalmente é-lhes vendida aqui também com muitas aspas a ideia de que pronto, também é uma necessidade da empresa, então também é uma forma da pessoa contribuir, ou seja, é um reconhecimento, pois sentem-se mal se não aceitarem, e há uma promoção, e então há todo esse charme, e isso acontece muito, e a forma que nós tivemos de resolver isso foi, nós que temos uma só carreira. Portanto, toda a gente vai progredir da mesma forma. Ah, independentemente das funções. Exatamente, independentemente das funções. A cross cruza todas as funções e é uma só carreira. Portanto, tu não vais mudar de carreira porque tens outras oportunidades. Porque o que acontece nesses sítios que estás a falar é isso. É a carreira de gestão. Normalmente as bandas salariais começam em gamas mais altas. Sim, não é? É para ganhar mais, basicamente. Exatamente, sim. E é por isso que depois as pessoas sentem-se atraídas a ir para lá. Mas nós não, nós temos uma só carreira, as nossas tabelas salariais são públicas internamente também e portanto toda a gente tem acesso ao mesmo tipo de oportunidade. Se tu fores um developer, pá, e se tu gostaste de ser developer, nós vamos sempre incentivar-te a continuar a ser developer, porque é de developers que a gente precisa. A gente não precisa de outras funções. Agora, se tu fores developer e de repente até descobres, olha, ao fim de X anos, eu se calhar até gostava de experimentar a área de produto e até se calhar estava interessado em fazer essa mudança. Nós também temos toda a abertura para fazer essa mudança com a pessoa, devidamente planeada, consegue fazer... conhecer a função através de outros colegas que já estejam a fazer a função, consegue ter um período em que esteja a par com outro colega a experimentar a função, depois consegue ter um set de formações que pode ir fazendo e planeamos essa mudança para acontecer com segurança e funciona super bem. Eu agora estava a ouvir, deixa-me fazer advogado do diabo, porque na verdade isto que eu disse faz sentido até certo ponto, mas é normal que se pague mais a quem tem funções de maior responsabilidade, não é? Certo. Precisamente porque se tu tiveres funções de responsabilidade e eu não, se alguma coisa correr mal, eu vou para casa tranquilo e tu vais ter que dar justificações a alguém, não é? Exatamente. Essa é uma das razões porque se paga mais. Claro. E portanto, até certo ponto, é compreensível que esse seja o caminho que muitas pessoas vejam e é compreensível que as organizações paguem mais por isso, não é? Claro. Mas isso não acontece no vosso caso? Acontece. A única questão na tua teoria é tu estás a relacionar diretamente responsabilidades com gestão. Mas o desenvolvimento de software tem muitas responsabilidades. Pois, era aí que eu ia chegar. Sim. É? Eu acho que isso depende dos setores. Claro. Ou seja, no vosso caso não é assim. Não sei se é nos setores, mas é pronto, não sei, também não consigo falar das outras áreas, mas é qual é o impacto que tu estás a ter, qual é o valor que tu estás a acrescentar à tua organização, não é? Se tu és a pessoa que de repente, pela competência técnica que tu tens, pá, estás a levar o projeto todo para a frente, se calhar até foste tu que arrancaste com aquilo, se calhar ninguém sabia que aquilo era preciso, sequer que o produto ia ser preciso ou que ia existir ou que, sei lá, que era uma necessidade que nem estava identificada, mas aquela pessoa pela competência técnica que tem consegue identificar isso. Dá-se ao trabalho de ir atrás, dá-se ao trabalho de comprar as guerras. Ah, mas o ponto não é esse. O meu ponto é, se correr mal, se derrapar um prazo, se a coisa não ficar como se esperava, certo, mas aí, quem é que tem de responder? Tem que ser a equipa. Toda, mas como um todo? Temos que ver o que é que aconteceu, mas tem que ser a equipa a responder. Quem é que vai lá ficar a fazer horas se aquilo não for entregue? Não é? Claro, mas tem que haver um interlocutor, não é? Ou seja, nessa segregação funcional, há alguém que teria aquela responsabilidade. Exato, ali agregávamos toda a responsabilidade para a mesma pessoa num modelo mais tradicional. Aqui o que nós estamos a tentar fazer é quem entrega é responsável por tomar as decisões, fazer as perguntas. Portanto, se tomaram as decisões, foram eles que tomaram as decisões de entregar naquela data ou com aquele scope. Uhum. Então tem que ser eles a lidar com claro, isso. Claro, não é? Exato, sim. Agora, claro que em pontos de escalação, de ok, certo, não correu bem e até foi a equipa e ok, precisam de ajuda, há pessoas que os podem ajudar, não é? Nomeadamente o meu papel e o papel da outra pessoa, da outra figura técnica que eu há pouco me referi. Uhum. Estas são as pessoas que, em caso de extremo, podem intervir e podem ajudar. Mas lá está, se a questão que está a falhar é o que falta fazer, não vamos ser nós que vamos resolver, tem que continuar a ter que ser a equipa a fazer. Agora, precisam de mais ajuda, se calhar, sei lá, se aproximarmos outra equipa que até está a trabalhar no mesmo produto, se os pusermos por um período de tempo a trabalharem juntos, ajuda, pronto, ok, essa decisão pode ser de uma camada de, muitas aspas, de gestão, mas é isso, não é? No final do dia vai ser, vai ser o trabalho deles na mesma. Mas em todas as equipas, agora estou a perguntar, estou curioso, toda a gente nas equipas tem algum tipo de responsabilidade, é isso? Exatamente. Ah, ok, eu não tinha percebido isso há bocado. Exatamente. Não é apenas haver uma separação das responsabilidades por funções, é toda a gente tem algum tipo de responsabilidade. Claro, exatamente, exatamente. E responsabilidade neste sentido, quer dizer, claro que toda a gente tem responsabilidade. Claro, toda a gente, é neste, né? No sentido de teres uma tarefa sobre a equipa como um todo. Sim, não na verdade, responsabilidade sobre o teu trabalho, obviamente. Que claro, isso podes ver isso como a própria entrega, não é? Todos nós sabemos, pá, que é aquilo que é para entregar. E agora todos estamos a contribuir, cada um na sua ótica, para aquela entrega. Mas todos eles sabem que a responsabilidade é deles, não é? Mas se houver um prazo, por exemplo, não é cumprido, responde a equipa como um todo, ou é a pessoa naquela equipa que tinha a responsabilidade mais próxima do... Não, responde a equipa como um todo. Se calhar se for qualquer coisa que tenha acontecido mais no âmbito do produto, vai ser a pessoa do produto. Tens outro tipo de detalhe, mas isto é sempre muito específico. Mas imagina que nessa equipa tens uma pessoa que é a sua primeira experiência de carreira. Que acontece muito, né? A pessoa sai da universidade e entra para nós. E está naquela equipa. Não vai ser essa pessoa responsável, né? Naturalmente. Mas também não é dizer que não teve responsabilidade. Aquilo que ele estava a fazer, pronto, também teve o seu contributo. Mas para dizer que também tens níveis de experiências diferentes, de proficiência diferente, capacidade diferente, competência diferente e que também, claro, essas são as pessoas normalmente também estão mais atentas, conseguem antecipar mais esse tipo de problemas e, portanto, também acabam por muitas vezes dar o corpo às balas em algumas dessas situações. Isto para dizer que se tiveres uma pessoa acabada de chegar à empresa ou acabada de sair da faculdade, não é essa que tu vais, naturalmente. É uma coisa relacionada com isso. Como é que é, por exemplo, a avaliação de desempenho, de performance, como é que é feita? Então, é todo um processo profundamente complexo, interessante e complexo. Eu gosto muito porque é muito, muito diferente do que todas as empresas usam. E como tal também tem os seus desafios e a primeira dificuldade é entendê-lo porque ele é um bocadinho complexo. Mas pronto, basicamente ele assenta no facto de todos temos a mesma carreira. Todos temos o mesmo tipo, a mensagem que a gente passa a dizer para as pessoas é todos temos o mesmo tipo de oportunidade de impactar a nossa equipa, ou até a nossa unidade, ou até a nossa organização. Depois, também não temos uma ladder, que é uma escada, como a maior parte das empresas tem, em que tu tens níveis, né? Tens vários níveis e que quase cada ano mudas de nível. Não muda nada na tua vida, nem no trabalho que estás a fazer, mas muda um nível e aí isso chama-se uma promoção ou uma progressão. Exato. E isso é um reconhecimento, e isso é uma forma de manter as pessoas, com muitas aspas, motivadas. Nós optámos por uma coisa muito mais simples, né, nesse aspecto. Portanto, nós temos 7 níveis apenas, que chamamos de proficiências, portanto está muito focado na tua competência. E na tua contribuição, portanto, vertentes que nós focamos aqui, focamos na questão da autonomia, que a pessoa consegue trabalhar a sua autonomia, focamos na pessoa, na questão da influência, eu consigo influenciar os meus colegas, eu consigo influenciar o meu produto, o meu projeto, eu consigo influenciar a minha organização, na questão da complexidade, como é que eu giro a complexidade do meu dia-a-dia, como é que eu trabalho a complexidade daquilo que tenho para fazer, ou até a complexidade das relações, a complexidade em todo lado, e por fim as competências, portanto, como é que eu desenvolvo as minhas competências, né, mais tangível, mais técnicas, mais ou não, ou sociais, ou aquilo que eu precisar. Portanto, com base nestas 4, nós chamamos atributos, o processo começa por a própria pessoa fazer esse assessment. Uma espécie de autoavaliação. Exatamente, de autorreflexão, e vai refletir sobre esses 4 atributos e depois, com base naquilo que, de evidências que tenha e dessa reflexão sobre esses atributos, vai conseguir traduzir isso num dos níveis de proficiência que nós chamamos. Então nós dividimos estes 7 níveis em 3 impactos. Portanto, o primeiro impacto tem que ser na tua equipa, porque é o teu dia-a-dia, é o teu produto, não é? Conforme tu vais ficando mais maduro, mais experiente, o tempo vai passando, tu vais tendo oportunidades de ser mais desafiado, até no âmbito do teu produto, e consegues acumular um impacto ou uma contribuição que vai para lá daquilo que é o dia-a-dia do teu produto, daquilo que está prescrito, né? E nós chamamos a isso um impacto no domínio, na própria unidade. E isto significa que tu já não és a pessoa que executa, ok? Há uma tarefa que está definida, tu agarras e fazes, tu és a pessoa que desafia. Porque é que é isto e porque é que não é desta forma? Eu tenho uma ideia melhor. Bom, se calhar isto não nos vai levar à melhor solução. E é uma pessoa que consegue fazer isso porque tem uma abrangência de conhecimento maior. Sim, sim. E tem uma visão mais abrangente. Mais, exatamente, mais holística da coisa. Pronto, e depois por fim há outros níveis que têm impacto na organização. Portanto, se tu, ao desenvolveres do teu produto, do teu domínio, tu, é como se tu fosses acumulando esse conhecimento e essa capacidade até tu conseguires ter esse nível de influência ou de contribuição ao nível da organização. Portanto, o que tu fazes já não é só a tua equipa, nem é só o teu domínio, já vai para além disso. E portanto, estes, os 7 níveis traduzem isto e é a pessoa que se propõe a cada um desses níveis. E avaliada por quem? Pronto, então, se o impacto da pessoa for na sua equipa, no seu projeto, nós assumimos que a equipa está a fazer essa validação. Então, é a pessoa que decide. E isto é o que choca muito a maior parte da... Ah, ou seja, quando o processo acaba aí. Exatamente. Acaba na autoavaliação. Exatamente. Quando falo assim destas coisas, porque é um tema que algumas empresas acabam por ter curiosidade, eu quando dou formação falo muito sobre estas coisas e perguntam-me. E ficam muito entusiasmados com esta coisa das proficiências, a escala é pequena, pessoas, mas depois quando... Até tu dizeres até que... eu dizer, as pessoas decidem, mas decidem como? Então decidem, não é? Escolhem e fica o que a pessoa decidiu. Então, mas e depois? Até depois fica, decidi mal. Decidi mal, temos que viver com isso. Nós também podemos decidir mal, não é? E portanto, se for, o impacto é na equipa, o processo acaba aí e é a pessoa que decide. Aí qual é o meu trabalho? Porque eu represento aqui a questão da cultura, da carreira da pessoa. O meu trabalho é garantir que aquela pessoa entendeu aquelas três, são três as primeiras proficiências, que a pessoa entendeu aquelas proficiências. Portanto, quando ela se está a propor, ela sabe exatamente o que se está a propor. Porque todas as decisões têm consequências, não é? E nós dizemos sempre autonomia a par com responsabilidade. Se eu sou autónomo para tomar decisões, sou autónomo para viver com as minhas decisões. Então, ok, se eu me estou a propor para um determinado nível para o qual eu não estou preparado, o que vai acontecer é a organização e a unidade vai estar a contar comigo, uhum, para aquilo, não é? E eu tenho a obrigação de lhes fazer ver isso, tipo, ok, há um conjunto de predisposições de coisas que tu vais estar, estás-nos a dizer que estás disposto a fazer. E, portanto, eu tenho que assegurar que a pessoa entendeu bem aquilo, que é uma decisão consciente, mesmo que eu não concorde. Uhum. É a decisão da pessoa. E depois, pronto, e depois vamos, continuamos por aí. Portanto, é este no âmbito... Sim. Se eu me propuser a um nível demasiado alto, significa que me vão dar responsabilidades correspondentes. Exatamente. E a coisa depois vai correr mal. Exatamente. Pode correr, pode não correr, mas... Não. Se eu me propuser um nível demasiado alto... Se não estiveres preparado, se não estiver preparado, provavelmente vai correr mal. Exatamente. Pronto, então essa é a nossa também responsabilidade de explicar um bocadinho o que é que, em que é que consiste cada proficiência, qual é o impacto, o que é que significa o impacto no, na equipa, pronto. Então, este acaba aqui. Depois, se tivermos a falar das duas seguintes, que têm impacto no que eu expliquei que era o domínio, né, que vai um bocadinho além do que é o teu produto, aí sim, há uma conversa que nós gostamos de encará-la como um acordo. Portanto, o que eu quero é chegar a um acordo contigo. E quem faz essa conversa sou eu, é do Head of Interactions na unidade. Porquê? Porque como o teu impacto já não é só no teu produto e já vai para além disso, eu que trabalho na unidade, eu devo ter alguma visibilidade sobre isso. Portanto, deveríamos conseguir ter uma conversa sobre isso. Então marcamos uma conversa em que a pessoa traz então a sua reflexão, eu li a reflexão, preparei, levo algumas perguntas, desafio alguns pontos de vista, levo também aquilo que é a minha percepção, algum feedback que possa ter recolhido que seja relevante, e temos uma conversa sobre isso. E o objetivo dessa conversa é que a pessoa entendeu, mais uma vez, que as responsabilidades são aquelas. Qual é a diferença nesta fase? Nesta fase eu posso bloquear. A última palavra será minha. O que eu costumo sempre explicar às pessoas quando entram é: nós temos que fazer o trabalho até essa conversa, para que nessa conversa seja só mais uma conversa. Era aí onde eu ia chegar. Estás a perceber? Porque sim, a última palavra é minha, mas eu não quero fazer dessa conversa um braço de ferro, ou não quero que a pessoa naquele momento descubra que afinal... Isso. Sim, sim. Olha, então afinal não era nada disto. Eu acho que é por aí. Eu estava engraçado teres falado disso, que eu ia exatamente aí, porque eu acho que é muitas vezes por aí que a coisa falha, que esse processo da avaliação é tão infrequente que depois ele converge todo num momento do tempo em que a pessoa, exato, percebe que há uma divergência de perspectivas e percebe-o ali. Quando, na verdade, se essa avaliação, se esse feedback for regular, for constante, no limite, não é? Sim. Depois já é quase um pro forma, porque a pessoa, ambas as partes já sabem o que está em causa. Exatamente. E esse trabalho em continuidade é que vai fazer diferença. E uma coisa também particular, uma questão particular aqui é a própria pessoa que inicia o processo e pode iniciar em qualquer altura do ano. Portanto, também não temos aquela coisa de chega ao final do ano, chega ao final do ano, toda a gente vai fazer. Já fizemos, assim, no início, quando arrancámos o processo, nós chamamos processo de mastery, era toda a gente na mesma altura e depois estava tudo em maluco, porque a empresa parava toda a fazer aquilo. Exato, normalmente acontece. Tinha uma loucura. E depois iterámos, lá está, não é? A pessoa aprende e disse, não, agora, a partir de agora vai ser em contínuo. Portanto, a pessoa é que despoleta quando quer, ou passa cá para umas pessoas é mais fácil o final do ano. Eu, por exemplo, gosto de fazer em agosto, não se passa nada, é tranquilo. Há pessoas que gostam de fazer no final do ano porque fazem o recap do ano inteiro, opa, pronto, é, depende de cada pessoa. Também lhe tira peso isso. Também, sim, sim, exatamente. Também tira. Agora, tens outros desafios, é o que eu costumo dizer. Não é que a gente não tenha problemas, nós temos. Só que é outro tipo de problemas, ao menos não é aqueles que já toda a gente conhece. Pronto. Qual é o desafio aqui? É as pessoas fazerem, pronto, como é, tenho que escrever sobre mim, depois estamos a falar de engenheiros, não é? Malta é 0 ou 1, ninguém gosta de escrever, muito menos sobre si próprio, muito menos ter que refletir ou pensar no meu ano ou não sei o quê, pronto. Então nós montamos montes de formações à volta do tema, como... Trabalhamos muito aquela questão do, do self-awareness, né? De conheceres a ti próprio, para conseguires, resumidamente, conseguir explicar aquilo que tu fazes, perceber o que é uma evidência válida, o que é que são, o que é que foi uma coisa que aconteceu uma vez, se calhar não é tão relevante, o que é uma coisa que já mostra alguma consolidação e algum conhecimento, porque é uma coisa que já vai acontecendo. Portanto, trabalha-se muito, muitas coisas ao mesmo tempo nestes, nestes processos. Sim, não tem é esse só... benefício colateral interessante, a pessoa desenvolver essa autoconsciência, exatamente. Não é? E uma sensibilidade para lá da parte técnica, provavelmente dita, não é? De perceberes o que é que... Consegues olhar para ti próprio, não é? Isso é interessante, sim. Uma série de competências não técnicas, ou se calhar não tão óbvias para certo, a maior exato, parte exato. Das pessoas nestas sim. áreas, mas depois se mostram muito relevantes. Porque é um trabalho muito colaborativo, o trabalho em equipa, não é? E isto bate às vezes perfil da IT, né? Que nem sempre, não é que as pessoas sejam colaborativas, claro que são, mas que são, se calhar, pela natureza da função, às vezes muito mais focadas, ou muito mais... E aqui tu precisas muito de que as pessoas troquem ideias, que as pessoas para estimular a tal criatividade e o tal do sentido de inovação e construís em conjunto, não é? Porque é, um grande objetivo é esse. Sim. E há bocado eu estava a ouvir a falar da maneira como, como isso funciona dentro das, das equipas em que são os próprios a avaliar-se. Isso é interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Para isso funcionar, como, como nós falámos há bocadinho, tem de haver essa responsabilização, ou seja, tu depois vais ter de. Se a coisa correr bem, tu recebes o benefício, não é? Porque tu puseste para um nível acima e agora vais ficar melhor do que estavas antes, mas se a coisa correr mal, tu tens essa responsabilidade, ou seja, isso funciona havendo essa responsabilidade. E também funciona, parece-me, eu acho que nós também falámos disso no, lá no, no outro evento, numa base de validação por pares, digamos assim. É engraçado porque a maior parte das empresas, das organizações, não funciona nesta base, embora grande parte das nossas interações humanas funcione nessa base. Ou seja, há uma série de equilíbrios que existem na sociedade ao largo e sobretudo em grupos de pessoas próximas, que não têm nenhum incentivo monetário por trás ou não têm nenhum tipo de contrato, funcionam só na base de validação por pares, digamos assim. Coisas que tu não fazes, porque sabes que se fizeres os outros vão criticar, tu vais ficar em xeque porque as outras pessoas estão a... E eu imagino que neste caso isto também funciona muito por aí, não é? De, se eu, imagino, somos uma equipa de 6 ou 7 pessoas, eu armei esperto a propor-me para um nível acima, as outras pessoas sabem que eu estou aí para fora de pé. Né? Não sou só eu que sei, os outros também sabem. Exatamente. Né? E se eu mandar para fora de pé para tentar uma armada em esperto, a tentar confiar na sorte que aquilo pode correr bem, porque na verdade pode, há uma espécie de validação de, pelos outros, neste caso invalidação, né? De que, uma espécie de sanção, né? De que esta pessoa... Esta pessoa que está aqui na equipa com que eu trabalho diariamente está a fazer isto. Exatamente. E eu imagino que isso também ajuda a garantir que isto funciona bem, não é? Exatamente. Sim, tens isso, também tens o contrário. Também tens aquela coisa de... Por isso é que é tão importante eles entenderem, toda a gente entender bem o significado de cada um daqueles níveis, não é? Do que é que significa, porque às tantas podem... Podemos ter as referências erradas e haver comparações com as referências erradas, não é? Porque uma pessoa passou, ficou naquele nível e depois eles compararem-se com ah não, mas aquela pessoa é, ou não sei o quê, pronto. Então daí que tem que haver um trabalho constante de uma das, das sessões que nós fazemos em equipa é, há uma conversa sobre todas as proficiências e sobre o que é que eu na minha proficiência posso esperar da tua, tu na tua podes esperar de uma outra. É um nível, não é? É um nível, sim, desculpa. Portanto, é uma conversa sobre... Porque basicamente o que nós queremos é que isto seja... As profissões sejam uma linguagem comum. Quando tu dizes... Comum e, pois, comum e regular, não é? Regular, ou seja, do dia-a-dia, ou seja, né? Todos entendemos o mesmo, exatamente. E essa é a grande preocupação. Então, pô-los a falar sobre isto, que é uma coisa também raramente... Não é? As pessoas no seu dia-a-dia não é sobre isto que falam, ainda bem. Mas de vez em quando temos que estimular... Vamos ter uma conversa sobre isto e vamos pensar... Ok, se eu estou nesta proficiência, o que é que eu espero de uma pessoa que estivesse nesta ou que estivesse naquela? E depois trazer-lhes a perspectiva da organização também, não é? Porque nós não estamos isolados numa equipa, nem estamos isolados numa unidade. Nem, nós pertencemos a uma empresa. E então, se eu estou neste nível... Não é só nesta equipa, porque amanhã, sei lá, o meu projeto pode mudar ou eu posso migrar para outra equipa ou pode acontecer, e eu vou levar a minha proficiência comigo. Exato. Não sim, é? Sim. E é uma das conversas que nós temos muito. Ok, atenção que isto não é só no teu contexto, isto tem que ser válido em qualquer coisa que aconteça amanhã. E pronto, e criamos aqui um bocadinho a perspectiva também da própria organização, estar a contar com a pessoa para aquelas responsabilidades, não é? Para níveis mais altos, uma coisa que a gente diz muito é, ok, se eu tiver um projeto a arrancar, ou se eu tiver um desafio grande numa outra equipa, eu conto que tu estás a pessoa que está disponível para ir para lá. Uhum. Né? E aí, pronto, há uma, traduz para mais do que aquilo que é o meu dia-a-dia na equipa ou até na minha unidade. Aí há uma noção maior que é da própria empresa. Sim, que é uma medida que atravessa a empresa para lá da equipa específica. Exatamente. Ou seja, que é convertível, não é? Exatamente. De uma equipa exatamente para a outra. Assim. Sim, por isso que elas não podem competir. Sim, na, sim, sim. É engraçado porque... Lá está, eu acho que isso para funcionar tem que ser uma coisa regular, ou seja, o momento da avaliação não pode ser uma surpresa. Ou seja, não pode de repente perceber, então mas eu achava que estava a fazer muito bem e afinal não estou, ou vice-versa. E a experiência que eu tenho, isto é o tipo de coisa que varia muito consoante o tipo de trabalho, mas na minha experiência há aqui um certo paradoxo, porque muitas vezes nas organizações mais tradicionais o momento da avaliação é um momento de alguma atenção, precisamente porque há essa incerteza, não é? Tu não sabes muito bem o que é que os outros vão achar de ti e vice-versa. Uhum. Mas, na verdade, se houver esse processo de feedback, esse processo de quase transparência permanente, esse processo de validação por pares funciona muito bem, no sentido em que, normalmente, todos sabemos quem é que da equipa é mais competente ou quem é que se está a esforçar mais. Uhum. E quem é mais competente pode ser mais sénior, não é? Pode ser uma pessoa com mais experiência. Ou seja, quem é que deu mais naquele projeto, toda a gente sabe. Claro. Quer dizer, há exceções, mas normalmente as pessoas sabem, normalmente. Uhum. Os próprios e os outros têm uma ideia porque tu percebes, estás lá no dia-a-dia, claro. Percebes. Tu não percebes se não houver feedback em relação a isso. Uhum. Mas se houver um feedback permanente de perceber o impacto que cada pessoa tem, depois isso não é bem uma surpresa. É. Porque na verdade... Não deveria, não é? Sim, na verdade já lá está, não é? Sim. Qual é o desafio aí? O desafio é saber dar e receber feedback. Uhum. Que é um dos temas que tu também querias. Obrigado. Exato, era o tema que tu querias falar também, pronto. Então isto é muito, se calhar muito óbvio para pessoas que trabalhem estes temas, não é? Gosto muito, né, o tema do feedback, é um tema que me interessa, é um tema que eu uso no meu trabalho, é um tema que eu leio muito, é um tema que eu vou atrás. Agora, vamos novamente à realidade das equipas que estão a resolver problemas complexos de tecnologia, que eles mais querem saber é de dar e receber feedback, portanto não é uma coisa que esteja no dia-a-dia deles, portanto nós temos que dar a estas pessoas ferramentas simples e rápidas, não é? Mais ou menos eficazes, para que esta prática do dar e do receber feedback regularmente esteja instanciada e seja uma coisa cada vez mais regular e não seja só o que é que acontece. Isto aqui eu acho que também é muito cultural, acho que também falámos um bocadinho disso, da questão da cultura, né? Nós os portugueses, isto é tudo, a gente diz sempre é que está tudo bem. Não, claro, Zé, então trabalhas bem, então não trabalhas bem, trabalhas super bem, sim, sim, gosto muito de trabalhar contigo. Está bem, mas o que é que eu preciso melhorar? Pronto, preciso melhorar, pronto, uma coisa ou outra, não é? Não, nunca é assim uma conversa, pá, é difícil. É muito difícil. É muito difícil. E nós achamos, por acaso, isso estava a lembrar uma... Deve ter sido quando eu conheci a Teresa Oliveira, que foi uma convidada recente aqui do podcast, em que ela estava a dar precisamente uma aula sobre feedback. Por acaso, podia ter falado disso com ela no episódio, não me lembrei disso. Ela fazia um exercício giro em que punha as pessoas a fazer uma espécie de roleplay, né, de faz de conta, como as dizem na escola das minhas filhas, em que tu tinhas de dar feedback a alguém, tinhas uma ficha com o que a pessoa tinha. Punha a pessoa a fazer aquilo, salvo erro, até era gravado. E depois no final perguntava à pessoa como é que tinha sido. E ela diz, não, eu disse-lhe que a pessoa tinha feito isto, mal, isto aqui. Depois tu ias ver e tu não tinhas feito nada daquilo. Exatamente. Tinhas feito uma coisa muito positiva e depois tinhas passado de leve nas coisas tal más. Tal, só porque tal. Tinhas de passar. Exatamente. Mas quem estava, o teu interlocutor, não percebia nada. Nada. Exatamente. Sim, sim. Saía de lá achar que aquilo nós tinha corrido ultimamente. Nós fazemos também muitos roleplays. Olha, até fazemos roleplays para as conversas de avaliação, que nós não usamos esse termo porque desconstruímos tudo o que é tradicional, mas fazemos também roleplays precisamente para praticarmos esse tipo de conversas. E sim, e o feedback é isso mesmo, é. A grande dificuldade para nós é essa, é se as pessoas tivessem esse hábito, se tivessem instanciado, se fosse uma coisa natural, funcionava lindamente. Como não está, nós temos de ter este trabalho acrescido de fazer esse trabalho com as pessoas, de a expor e a dar e a receber feedback. E como é que fazem isso? Temos que as formar, pronto, temos que, assim, as formas, tens várias formas, opa, não dá para fazer, vão uma formação e ficam aptos, não é isto, pois, é, não dá. Nós temos métodos mais iterativos, o que eu gosto de usar é, tu ofereces um formato, ofereces dois ou três formatos à equipe, e pode ser um para um, individualmente com toda a gente, pode ser todos em grupo e cada um fala de... Toda a gente vai falar sobre toda a gente. Pode ser... Enfim, oferecemos formatos que não têm perguntas. Tem duas ou três perguntas só para quebrar. E façam um acordo com eles. Olha, ao menos vamos experimentar. Pode ser que não seja tão doloroso como isso. Vamos experimentar, ok? E daqui por duas semanas voltamos a falar. E eles experimentam, escolhem um dos formatos, experimentam, ok, olha isto. E normalmente o que acontece é quando eles fazem, vem o valor. dizem coisas agradáveis uns sobre os outros, pá, dizem outras coisas que também são para melhorar, mas veem o valor nisso porque veem que há coisas que podem também trabalhar e melhorar. Então normalmente aderem bem. E depois a ideia é, tu tens que começar isto de uma forma estruturada e um bocadinho obrigatória, entrar, pá, tem que haver um esforço para depois se tornar natural. Porque é uma coisa que eu ouço muito até de pares, não é? Dizem assim, ah, pois, pá, eu não faço assim um trabalho muito, muito organizado com as equipas em relação ao feedback, porque o feedback é uma coisa natural. Exato. Então, não, vamos nos sentar à espera que ele apareça. Não dá, sim, não é? Sim. Então, se tu não montares a coisa, não vai acontecer. Portanto, a minha experiência, o que costumo fazer é, para as coisas se chegarem ao ponto de serem naturais, tu tens que ter seguido uma estrutura, uma rotina, um ritual, até aquilo passar a ser natural, pronto. E acho que passa muito por aí. E fazem-no com que frequência? É uma frequência rígida ou como é que é? Não, aí depende de cada equipa. Cada equipa tem o seu timing, pode ser. Normalmente a gente assiste aos sprints, né? Que dentro do Scrum há sprints. Explicar o que o sprint é um período de tempo que eles têm entregas de sprint a sprint. Eles entregam qualquer coisa e esse sprint finaliza, portanto é um início e um fim, e portanto no final do sprint fazem no fim do projeto, no fundo, pronto, sim. Podem fazer e a retrospectiva é uma coisa que também acontece no final, porque olhas para trás, etc, etc, pronto. E normalmente isso está associado aos sprints, portanto, pode ser uma vez por sprint, pode ser dois em dois sprints, pode ser uma vez por mês, depois também depende da maturidade da equipa, o tamanho da própria equipa, vai ter muita coisa. Sim. E vocês usam até o termo do honestidade e do brutal honesty, sim. Isso é interessante porque, aliás, até foi uma pergunta que um dos mecenas do podcast, o Nuno Feliciano, um abraço para ele, mandou, que tinha exatamente a ver com isso, com a questão do feedback e como é que tu consegues que as pessoas digam coisas desagradáveis, não é? Porque tu põe-nas lá, não é? Nesses modelos, mas tu há bocado não explicaste isso, não é? Como é que consegues libertar as pessoas para fazer uma coisa tão contra a natura como dizer coisas desagradáveis sobre os outros, né? Sim, eu acho não que não tentar escapar de alguma forma. Certo. Sim, tens aí várias coisas associadas, não é? Porque isto do brutaliona, se tu tens que ter a relação criada. Não é? Exato. Também tens, sim, isso. Uma relação que vai para lá daquele momento. Exatamente. Portanto, nós estamos ali, pá, eu até estou a dar-me ao trabalho, a despender o meu tempo para te dizer aquelas coisas, é porque eu me preocupo, não é? Porque nós temos essa relação. E, portanto, há uma relação que me permite também, de confiança, dizer determinadas coisas que não são negativas e que não são. Porque há isto do feedback negativo. Feedback é absoluto, o feedback é uma opinião. Não é? É a minha perspectiva sobre ti. Pode ser verdade, pode não ser. Ou até pode ser, olha. Ok, eu até reconheço isso ou até vejo, mas não é uma coisa que eu vou trabalhar agora e vou viver bem com isso, portanto, não é? Agora isso é diferentes níveis de maturidade. Claro, é universal, a natureza humana é que ninguém gosta de receber feedback negativo, é sempre desagradável. Não sei se concordo contigo. Não concorda? Acho que não, acho que há coisas que tu não estás mesmo a ver. E quando alguém te diz, é um momento, e já tive muitas situações assim, tipo, já tive pessoas que me disseram, nunca ninguém me tinha dito isso. Sim, claro. Não é? Mas ou seja, e faz a diferença. É desagradável. Não sei se é desagradável, pode ser desconfortável. Sim. Pode ser desconfortável, entendo assim. Mas o desconforto normalmente faz-nos crescer. Não, isso é outra questão. Mas eu estou de acordo contigo, calma. Pronto. Mas eu acho que entendo onde quer chegar. O que eu te estou a dizer é: não há uma forma de fazer isso sem ser difícil. Não há uma forma de fazer isso sem ser desconfortável. Não há uma forma de fazer isso sem ser desagradável. Principalmente as primeiras vezes. É mesmo awkward, é tipo, e quando é a primeira vez não estás habituado, vai ser muito estranho. É isso, mas a minha pergunta é essa, ou seja, vocês têm técnicas para desbloquear, pois, quer dizer, tu falavas isso há bocadinho, mas não disseste o que é que era, não é? Para iniciar a conversa, ou então se for num grupo mais alargado, para ter as primeiras pessoas a dizê-lo, não é? Sim, ou tens perguntas que levas preparadas, não é? O que é que tu gostavas que eu fizesse mais? O que é que tu gostavas que eu parasse de fazer? Se tu gostavas que eu parasse de fazer alguma coisa, é porque se calhar o que eu estou a fazer, essa coisa pode não ser tão valiosa. Não tem que ser desagradável, não tem que ser, percebes? Não precisa de ser uma coisa má propriamente. Se calhar é só direcionar a pessoa noutro sentido, ou se calhar é só, porque quando estamos a falar de coisas desagradáveis e profundamente erradas, estamos noutro nível, não é? Aqui estamos a falar de coisas do trabalho, o que é que tu não estás a fazer, pronto. Claro que tem sempre o lado sensível e é sempre sobre a pessoa e tudo, claro, mais, mas... Temos que olhar para isto de forma a relativizar ao máximo e é, eu digo muitas vezes, isto não é fazer queixinhas. A gente está a trabalhar, não é? Portanto, isto é sobre o trabalho, não é sobre a pessoa, é sobre o trabalho. Temos que encarar as coisas mais assim. E, portanto, se nós formos respeitosos, que eu até, lá está, eu estou a falar contigo é porque eu me preocupo e se eu te estou a dizer isto é porque eu acho que isto é importante. Mas também pode não ser e tirar-lhes esse peso de cima. Não é porque estás a dizer que isto é verdade. Pode não ser. Sim. Mas ao menos diz, porque ofereces à pessoa a oportunidade de agir sobre isso. Mas se a pessoa não quiser agir, também não precisa agir. Então, levar, claro, aqui com alguma... Pode estar errada, não é? Pode estar errada, exatamente. Sim. Portanto, levar com alguma leveza, porque o importante é falarmos sobre as coisas. Depois, opa, se é mais verdade, se é menos verdade, se vou agir sobre aquilo. isso é uma fase posterior, não é? Mas desconstruir um bocadinho aqui o peso que o feedback Sim. tem, até porque, olha, essa é outra na cultura portuguesa, não é? Alguém que te diz, olha, tenho feedback para te dar, as pessoas pensam, o que é que tu pensas? Ai, meu Deus, não sei o quê, não é? Tipo, ai, agora vamos falar, agora vem esse chat, ai, agora vem, pronto, nunca vais pensar, tenho coisas boas para me dizer, sim. mas feedback também pode ser coisas boas, não é? Sim, sim, sim. Eu estou a perguntar isto um pouco em causa própria porque eu faço muitas atividades que beneficiam muito com feedback e não é fácil ter esse tipo de feedback, seja no, estou a pensar aqui no podcast, estou a pensar nos workshops de pensamento crítico, uhum. aliás, tu sabes que já lá tiveste, né? Eu no final peço sempre às pessoas para depois, mas também uma espécie de inquérito que é sempre bom, mas fico sempre com a sensação desagradável de que há coisas negativas que as pessoas não disseram porque tiveram alguma vergonha e que me dariam potencialmente imenso jeito. Sim. Algumas não, há coisas, há sempre pessoas que não gostam de algumas coisas, não é? Depois essa é a dificuldade na prática, não é? De filtrar, mas as críticas são muito úteis. Pois são, exatamente. Lá está, porque normalmente até aprendemos mais é com essas, não é? Sim, exatamente. Mais, e às vezes, por exemplo, eu aqui no podcast já fiz algumas mudanças por críticas que apanhei assim por acaso, um comentário no YouTube ou numa coisa qualquer deste género, um desconhecido qualquer que se irritou com qualquer coisa. E às vezes tu pensas, não faz sentido nenhum, pronto, não é a audiência para este podcast, é para outra coisa, mas às vezes acontece tu pensares, ok. Tem aqui qualquer coisa. Aqui qualquer coisa que fazia sentido. Mas é raro acontecer isso. Sim, mas aí eu acho que tens a desvantagem, tu não tens a relação criada. Então tu aí estás só a contar com a personalidade das pessoas. Que é pois, tipo, eu ia-te sempre dizer, porque a minha personalidade é dizer. Mas aí é outra coisa. Agora, como tu só estás com aquelas pessoas aquela vez, não é? Tu não tens a questão da relação. Certo, quando nós estamos no âmbito de pessoas agora que trabalham dia-a-dia, agora já bastante, claro. Mas estás no âmbito de dia-a-dia, né? As pessoas têm uma relação que deve permitir isso também. Não é? Sim, sim. Sim, esse ponto é bom, ou seja, é muito mais difícil quando tu não tens a relação com a pessoa. Sim, que é isso. Mas eu acho que é muito cultural, porque outro tipo de país, né, nós temos imensas nacionalidades que são diferentes, pronto, que as pessoas são muito mais assertivas, por exemplo, não é? Sim, sim. Para os nós holandeses têm essa forma. Os holandeses, né? Por exemplo, ou mesmo os alemães têm um certo ponto que é muito mais diretos, né, e que para nós é quase ofensivo, e é assim. Ah, e depois deve haver técnicas giras para desbloquear isso, eu estava a pensar numa... de que eu costumo falar nos workshops a propósito de outra coisa, aquela do pre-mortem, lembras-te? A propósito da tomada de decisão, tu perguntares quando a decisão já está para ser tomada, mas pode haver alguém que tem uma perspectiva diferente, tu dizeres, ok, então vamos imaginar que isto ia correr mal, porque é que corria mal? Ou seja, imaginem todos que estão nesta sala que isto ia correr mal, que motivo é que os ocorre? E assim a pessoa está muito mais confortável para dizer isso. Pode-se fazer alguma coisa desse género para o feedback, não é? Olha, imagina que este trabalho que eu estou a fazer vai correr mal, eu vou fazer um erro qualquer, porque é que tu achas que seria? Né? Sim. É porque sempre reparei que tu costumas gastar tempo a menos nesta fase, ou exato, ser pouco cuidadoso com o que é que poderia ser. Sim, nós depois ainda temos a vantagem de também podermos usar aquilo que seria uma fase posterior, por isso é que eu digo que isto é tudo muito iterativo, não é? Ok, primeiro eles têm o hábito de falar, depois eles criam a recorrência ou criam a regularidade, depois numa fase em que a coisa já esteja mais ou menos, tu podes começar a introduzir, lá está, as proficiências e as funções. E tu podes cruzar, eu na minha função e na minha proficiência, podemos falar sobre isso em vez de ser sobre a minha opinião sobre ti ou o meu, né? Ok, tu que és um rockstar developer, porque a gente também usa assim, e que estás na proficiência apply, né? E temos aqui estas expectativas para a tua função e para a tua proficiência, e eu posso falar sobre isso, porque já é sobre o trabalho, são coisas muito mais táticas, são coisas, ok, se este tipo de atividades costuma acontecer, ou costumas fazer isto, pronto, isso é muito mais fácil assim também. E é um processo, esse ponto é importante. Isso é verdade para quase tudo, é muito mais importante o processo do que a solução inicial, ou seja, exatamente. A solução certa, por exemplo, neste caso, não é? Independentemente do método que tu usas, mais à esquerda, mais à direita, se usas uma abordagem como eu estava a sugerir há bocadinho ou outra qualquer, se tu criares um processo, depois tu consegues que ele vá sendo iterado, não é? Ou seja, tu vais aprendendo o que é que resulta e o que é que não resulta e que cria um hábito que depois as pessoas já fazem isso exatamente, naturalmente. Exatamente, isso é que faz a diferença. Por isso é que eu digo, dá muito trabalho, não é? Voltamos ao início, dá muito trabalho e leva tempo, mesmo quando estamos a falar 80 pessoas, ficam 80 pessoas, ninguém está à espera que tu ao fim do mês tenhas uma relação com as 80 pessoas, ou saibas o que é que toda a gente faz, ou que trabalhes todas as pessoas, ou que trabalhes todas as equipas, não, pois é que leva tempo, não é? Mas pronto, é com tempo, as melhores coisas são feitas de tempo. Sim, e esse ponto é interessante, de facto, tudo. Aplica-se a quase tudo o que é fazer diferente da norma. Sim, né? Exatamente. A norma pode não ser eficaz, mas normalmente é eficiente. Não é? Portanto, para fazeres diferente, vais ter que gastar muito mais tempo. Né? Exatamente. Isso é engraçado. Deixa-me voltar ao Scrum. Nós estávamos a falar há bocadinho. Eu acho que para mim é interessante, porque não sou da área tecnológica, e portanto eu não conheço este tipo de ferramentas bem, mas a ideia que eu tenho é que são ferramentas muito usadas nestas áreas de software development, basicamente, ou seja, programação, no sentido do lato, e que permitem tu conseguires organizar o trabalho, até dividindo tarefas em subtarefas, e com responsabilidades, de uma maneira muito mais ágil, lá está, ou seja, muito mais rápida e muito mais adaptável do que acontece no trabalho tradicional. E é engraçado porque, nós há bocado até estamos a falar disto em off, já por mais do que uma vez em conversa com amigos que trabalham nesta área, surge aquela pergunta de porquê é que não é usado fora desta área? Porquê é que não é usado em empresas de outros setores, digamos assim? Se calhar não é usado porque não é adaptável, não sei. Não é? Mas eu fico sempre a achar que se calhar devia. Não, eu acho que é adaptável, não sei se... Também não sei se é uma questão de visibilidade ou se é uma questão das pessoas assumirem, lá está, que é uma coisa para o software ou que é uma coisa para o IT, se calhar não vou muito atrás, mas acho que sim, que é perfeitamente adaptável. Há situações em que isso acontece. Eu sei, sei lá, casos mais informais, eu sei de um amigo meu que usou, se calhar, para fazer obras em casa. Deu com os pedreiros em malucos, mas conseguiu lá montar o board e dividir as tarefas e pronto. A sério? Assim, mas ele devia tornar isso público. Tinha graça, exatamente, deveria escrever sobre isso até, essa canção, não sei se ele fez, mas... Desafiou, depois eu ponho nas referências. Eu prometo que partilho, se ele fizer isso, fica aqui a promessa. Sim, mas sim, é perfeitamente execuível, porque é uma forma, lá está, como tu disseste, é uma forma de organizar o trabalho, é uma forma de criar visibilidade, tem muito a ver com isso também, tu teres visibilidade sobre o que está a ser feito, em que fase é que está, em que estado é que está, e essa visibilidade permite reagir rápido, permite adaptar rápido, portanto é muita questão do... A máxima é o inspect and adapt, não é? A gente inspeciona e adapta-se, porque pode mudar, não tens de estar, não tens de chegar ao fim de um ciclo, de uma entrega, de finalizares um determinado... uma determinada tarefa para a mudares, não é? Se tu sabes antes que não está a funcionar, tu reages mais cedo. Portanto, e o Scrum traz muita visibilidade. Lá por está de novo o processo, não é? O processo. Mais do que o ponto de partida. É o processo, exatamente, sim. E é isso, tu divides tarefas complexas em tarefas mais simples. Uhum. Essas tarefas mais simples são assignadas a pessoas da equipa. Normalmente elas conversam entre si para ver quem é que vai fazer o quê. Depois isso é colocado num quadro, que agora é digital, mas eu ainda sou do tempo em que a gente fazia isso na parede, e está ali tudo o que vai acontecer naquele sprint, portanto a gente sabe que aquelas coisas que ali estão vão acontecer naquelas 2 semanas e portanto todos os dias nós nos juntamos 15 minutos e falamos sobre o que é que está ali no quadro, o estado de cada coisa, como é que podemos ajudar quem precisa de ser ajudado, ou se alguma coisa está a atrasar, como é que a gente reage a isso. E é fácil, tu olhares, vais a meio do teu sprint e se calhar está tudo ainda no início do teu quadro, porque o quadro traduz o estado, portanto o que nós chamamos de para ser feito, a ser feito e feito, vá lá, tens 3 colunas e as tarefas navegam, percorrem essas 3 colunas. E portanto tu visivelmente consegues facilmente ter uma visibilidade sobre, bom, a gente está claramente atrasado porque isto não está, se calhar andar como devíamos, ou esta tarefa está parada há muito tempo, ou pronto, consegues fazer assim perguntas e permite reagir rapidamente. Isso também cria uma abordagem mais benigna em relação ao erro, não é? E à experimentação, não é? Exatamente, exatamente. Portanto, um sprint, tu podes ver, se tu tens aquelas 2 semanas, tu podes testar coisas. Vá lá, podes, ok, vamos com esta abordagem, se calhar usamos aqui 2 dias do sprint e exploramos um bocadinho esta solução. Opá, não deu bom resultado, vamos por outra. E o que tu queres é falhar depressa, que é um conceito bastante trendy também agora, não é? Queres falhar depressa, queres experimentar e queres testar, porque queres aprender com isso, não é? E aí estás a pagar um preço relativamente baixo para o que estás a aprender, face depois de teres uma entrega feita, porque aí já vão ser erros reportados que tens que corrigir, etc. E portanto, sim, é um bocadinho por aí essa lógica. Portanto, eu digo que é perfeitamente adaptado a qualquer fluxo de trabalho que tu queiras otimizar e que tu consigas ter um conjunto de tarefas divididos, não é? Invisíveis, e portanto não vejo porque não aplicares. Essa questão do teste, de testar, vocês fazem no âmbito de uma equipa, que tem um projeto qualquer, mas também o fazem, por exemplo, entre unidades. E tudo isto que nós falámos aqui, já nesta hora e tal, que tem muito de original, né? Uma possibilidade de o fazer é fazê-lo só numa unidade. Por exemplo, tu falavas há bocadinho da questão da avaliação de desempenho, de que tradicionalmente era feito, como é feito em quase todas as organizações, num período do ano, não é? Que é a altura de fazer aquilo, lá está a eficiência, não é? Exato. E a partir de certa altura vocês começaram a fazer livremente, no momento do tempo que cada pessoa quisesse. Exatamente. Vocês testaram, por exemplo, estava-me a ocorrer que isso podia ser testado numa unidade, para ver como é que funcionava e depois passar às outras, não é? Exatamente. Sim, essa por acaso não foi um caso, mas há algumas coisas que até acontece o contrário, que há algumas coisas que as unidades experimentam, funcionam e nós adotamos na empresa. Exato, sim, sim. E isso é super interessante, uhum. Não é? E estimulamos muito. Ah, as próprias unidades experimentam autonomamente. Exatamente. Okay. Imagina este processo de feedback que eu dei de exemplo, não é? Ah, a equipa experimenta, tem uma estrutura, tem um conjunto de perguntas. Imagina que a gente chega ali um conjunto de perguntas e aquilo vê-se que é, ok, olha, isto funciona super bem. Vamos, as outras unidades podem adotar. Uhum. As outras equipas podem adotar. E isso tem muito esse espírito de experimentação, claro. Sim, sim, isso é super. Eu costumo dizer muito aos meus pares que as nossas unidades são as nossas sandboxes, não é? É isso, exatamente. Vais para lá, exatamente, e testas coisas e experimentas, sim. E é aí que a gente aprende. E muitas das coisas que temos na empresa hoje vieram daí, de pequenas sessões, coisas que fomos testando, uma equipa funcionou, experimentação de unidades, experimentação da empresa e acontece. Uhum. E aí há um desafio na prática, quando tu queres criar uma cultura aberta à experimentação e à aprendizagem, mas uhum. também aberta ao erro. A dificuldade que tu tens na prática é distinguir os erros das falhas. Normalmente usa-se esta terminologia uhum. no sentido de quando uma coisa corre mal, experimentas algo e isso corre mal, correu mal porquê? Porque vai sempre haver coisas que vão correr mal, uhum. ou correu mal porque a pessoa fez de facto, seguiu um processo errado ou não passou por etapas porque devia ter passado. Né? E isso é desafiante na prática. Eu lembro até numa sessão de workshop, numa das sessões em que tu tiveste, estava uhum. uma pessoa que trabalhava no, não sei como é que se diz, no IKEA, uhum. enfim, whatever. E ela dava o exemplo de um, que aliás está no site, é pesquisável, de quando eles lançaram um sofá insuflável. Ok. E aquilo foi um fiasco, porque depois aquilo as pessoas sentavam-se, aquilo não dava jeito nenhum, a ideia era que as pessoas pudessem ter aquilo na sala, mas depois aquilo não dava jeito nenhum, acumulava imenso pó, era demasiado leve e andava pela sala fora, ou seja, aquilo foi um mega fiasco, não vendeu. Mas eles dão aquilo como um exemplo dessa cultura de teste e sim. aprendizagem e abertura ao erro, ou seja, eles testaram, certo. Não funcionou. Certo. Mas na prática é difícil tu perceber se, claro que isto é muito bonito porque é uma empresa que é uma empresa de sucesso, não é? Sim, mas se não sim, fosse, sim. e sobretudo aquela pessoa se já tivesse cometido outros erros, não é? Aquilo é o quê? É o exemplo de o preço a pagar pela criatividade e pela experimentação, sim. ou é um processo em que eles cometeram erros básicos e deviam ter feito algum teste, sei lá, daquele produto em loja, daquele produto com os clientes. Uhum. Ou seja, na prática, isto em teoria faz sentido, não é? Mas uhum. na prática é difícil tu teres práticas na empresa que permitam distinguir, ou seja, encorajar esta experimentação, mas não uma experimentação leviana, chamemos-lhe assim. Sim, ou seja, sim, sim. O chavão para isso é o espaço seguro para falhar, não é? Nós, por isso é que eu falo na unidade, não é? Unidade é contido, não é? Tu tens alguma previsibilidade. Mas falhar, o ponto é, de muitas coisas, portanto, podes falhar estar é fácil, ali. Né? Falhar sabemos todos, né? Exato. Mas a versão natural a este tipo de ideias, a versão mais conservadora é que falhar toda a gente sabe, não é? Uhum. O difícil é fazer as coisas bem, não é? Uhum. Essa é a abordagem tradicional, por isso é que há uma pouca tolerância em relação à falha. Queremos evitar, né? Exatamente. Mas o outro lado é dizer, não, tu precisas de falhar para acertar, não é? Sim, mas eu, aí se calhar o foco é que tá, pode estar errado, não é? Porque a gente não quer estar focados em falhar ou acertar, a gente quer estar focados em aprender. Uhum. O que é que tu aprendeste com esse processo, não é? Porque também se continuarmos a fazer as coisas sempre que sabemos que os resultados são certos, também não estás a aprender grande coisa, não é? Uhum. Mas está tudo a correr bem. Sim, sim, sim, certo. Portanto, certo, acho que talvez seja virar a coisa mais para aí, porque é falhar, todos falhamos, é certo, depois a gente está a perder tempo a pensar naquilo e se calhar o que é que não vamos voltar a fazer de futuro, não é? Nós no software temos um conceito de post-mortem, não é? Quando tens um grande erro que acontece, um bug, uma paragem em produção, uma coisa qualquer, faz-se todo um escrito sobre o que aconteceu e como é que a gente garante que no futuro não volta a acontecer. Pronto, esse é um momento de aprendizagem e para isso vale a pena falhar, vale a pena, com muitas aspas, claro. Sim, sim, não, sim. Não claro. Vale. E depois, imagino, outro desafio é que quando os projetos têm prazos curtos, há menos tolerância para testar, mas aí por outros motivos, não é? Porque sim. aí testares pode implicar que vais certo, falhar certo, aquele prazo, por certo, exemplo. Certo, certo. Né? E as prioridades que tens no momento e sim. aquilo que vais ter que dar mais importância. Sim. Exatamente. E é engraçado porque há um tema que qual nós tínhamos combinado inicialmente começar. E não falámos. É verdade, é verdade. Porque tu mandaste um vídeo giro, por acaso, uma TED Talk que eu já tinha apanhado, aliás, ela até sim, é sim, muito antiga, muito antiga, mas super atual, não é? Sim, eu continuo a usar isso muito, sim. Sim, por acaso é muito giro, é. Sobre motivação, ou seja, o que é que motiva as pessoas. Exatamente. E é engraçado porque tu não sabias quando me enviaste isso, mas esse é um tema sobre o qual também já pensei muitas vezes. Ah, é? Porque é interessante, não é? Nós somos animais complexos e somos certo. Motivados por coisas diferentes. Diferentes, obviamente, que variam entre nós, mas também variam dentro de nós, ou seja, com certa situação. Uhum. E não sei, se calhar melhor é pedido para resumir, ou até para dizer o que é que tu achas sobre isso, não é? O que é que... Porquê é que tu achas esta talk interessante? Então, eu acho interessante. Nós estamos a falar do Daniel Pink, para quem não sabe, não é? Daniel Pink, ele tem um livro super fixe, muito incrível, sobre este tema, que é o Drive, que eu desde já aproveito para recomendar. de leitura muito fácil também, e o que eu gostei foi a desconstrução, não é, de uma série de assumptions, de coisas que nós assumimos que são assim, pronto, nomeadamente que a motivação é uma coisa se calhar muito mais óbvia do que na verdade é, e daquela ideia do está bem, mas o que interessa é o que as pessoas recebem ao final do mês, sim. Pronto, e ele desconstrói isso tudo de uma forma muito, muito inteligente e com muitos factos, pelo menos os que ele trouxe, não é? De estudos e de que comprovam o contrário, pronto, que tem uma série de testes que fizeram, que ele até fala, não é? De pequenas atividades que dão às pessoas para fazer e dão um reward, dão um preço que pagam, um bónus, um prémio, e que depois, a partir de determinado desafio, não é? Quando o desafio é mais intelectual ou é mais criativo, ou é mais, que requer mais inovação, é o contrário, quanto mais dinheiro tu pões, mais desastroso é o resultado, porque isso foca demasiado a pessoa no prémio e retrai uma certa criatividade que a pessoa possa estar a empenhar ali. Sim, sim, quando em tarefas que requeram, quer dizer, mais intelectuais num certo sentido, mas sobretudo eu acho que mais do que isso é tarefas que, sobre as quais nós temos agência para as levar em caminhos diferentes, ou seja, em que nós estamos investidos, não é? Se me pagarem para varrer o chão, quer dizer, e mesmo aí também é possível, mas é uma tarefa relativamente contida, não é? Ou está varrido ou não está varrido, não é? Se tiver um lado criativo, se tiver um lado que pode ir em várias direções, não é? E eu já estou, aí eu posso fazer mais ou menos, não é? Um jogo aberto, não é? Um tipo de tarefa aberta. O essencial é que o dinheiro não seja um problema. Uma questão. Ou seja, obviamente que se tu ganhas menos do que o que é necessário para ter uma vida minimamente de qualidade. Exatamente. Se tu tiveres um prémio, se tiveres um incentivo monetário, esse incentivo vai-te fazer a diferença, não é? Mas a partir do momento em que tu estejas mais ou menos acima disso, já não é um incentivo monetário que vai fazer a maior diferença, já são outras questões, não é? Ele dividia em três, talvez, que era autonomia, mestria e propósito. Isso, exatamente. E é interessante porque, eu imagino também seja por isso que tu gostas disto, mas pensando bem, isso ressoa muito com a nossa experiência, não é? Ou seja, tu vês claramente que as pessoas gostam de fazer coisas sobre as quais têm autonomia, ou seja, as pessoas muitas vezes não estão a receber mais por isso, mas se gostam do que estão a fazer, né? E se isso lhes permite, a autonomia também é o que te permite explorar, né? Explorar, fazer coisas diferentes. Explorar, ter espaço, né? Fazer o que tu gostas, como tu queres, ir atrás. Isso, exatamente. E às vezes tu vês isso até em profissões que, estou a pensar na profissão de professor, por exemplo, que são profissões que muitas vezes não são especialmente bem pagas, e mesmo quando até são bem pagas, não têm, ou têm muito pouco benefícios variáveis, não é? Ou seja, prémios de performance, digamos assim. E no entanto tu vês claramente que quando as pessoas têm mais autonomia para fazer as coisas como querem, vão explorando para fazer as coisas de maneira diferente, e isso é um incentivo em si mesmo, não é? Exatamente. E aí o que ele defende é que aí é que está a motivação, não é? Quando tu consegues dominar, ou quando tu consegues trabalhar a tua mestria, não é? A tua excelência, aquilo que tu desenvolves. Isso tem a ver com cresceres melhor, crescer a fazer melhor, coisa, as competências, isso, não é? Isso está muito associado à motivação, o tu teres um propósito, tu saberes qual é o teu propósito, ok, o que é que nós fazemos na empresa, eu relaciono-me com isto, ou o que é que o meu projeto faz, isso super relevante, e a questão da autonomia, que é o espaço, não é? Tu fazeres autonomia, não é? Eu faço o que me apetece, mas é, eu tenho o espaço para tomar as minhas decisões, para decidir o processo, para decidir a forma, para pronto, isso é super, super relevante, e aí é que está a motivação, não é? Não está. Ele até no livro, ele entra em mais detalhe, ele divide em motivações intrínsecas, motivações extrínsecas, não é? O conceito de a motivação que é intrínseca, que é que vem dentro de ti, né? De coisas que tu gostas de fazer, que sei lá, porque é daquela tecnologia ou porque é, e que tu vais atrás, e as extrínsecas, coisas que são como a causa do dinheiro, não é? Certo, mas não só o prestígio, por exemplo, também será uma motivação extrínseca, não? O prestígio, se for na ótica de como as pessoas te veem, talvez, sim, exatamente, pode ser, sim, o status. O status, sim, exatamente, sim, também. Portanto, há vários tipos de motivadores, e ele no livro aprofunda bastante essas duas vertentes, e que precisamos de ambas a dada altura, não é? E que é importante conhecermos também a sua posição, e ele fala de coisas muito interessantes, não sei se tu conheces a teoria do growth mindset. Acho que ouvi esse termo, mas não sei o que é. O livro é o Mindset, da Carol Dweck, e ele, no o Pink, ele fala em, ele deu-lhe outros nomes porque são teorias, ele fala na teoria dos incrementos e na teoria da entidade. Então, a teoria do incremento é porque equipara-se ao Growth Mindset, que é, tu acreditas que tu tens determinadas competências e tu sabes coisas, mas que se tu trabalhares e as desenvolves, tu vais ser melhor, tu acreditas nisso. e no fixed mindset, não é? Nesta teoria da entidade que ele explora no livro, tu aceitas, pá, eu não sou tão esperto, ou eu não sou tão, é como ele até dá a comparação da altura, né? Ok, eu, pá, sou baixo, vou ser baixo a vida toda. E até ele explora isso, que esta teoria do growth mindset são estas pessoas que vão atrás, que usam autonomia, que vão atrás da mestria, e isto tem tudo a ver com a motivação. Portanto, não, ele defende será sempre mais intrínseco do que até extrínseco. O que eu acho interessante de olhar para a motivação nesta perspectiva mais lata é que tu percebes que as coisas às vezes nas empresas, nas organizações, funcionam mal por motivos estúpidos, não é? Porque se tu tiveres alguém que está num ambiente muito hierárquico e que não está a fazer aquilo de que gosta, obviamente que a pessoa não vai estar muito empenhada naquilo, não é? Sim, exatamente. Mas eu não conheço ninguém que não goste de fazer coisas. É um bocado básico dizer isto assim, não é? Mas toda a gente gosta de fazer alguma coisa, não é? Toda a gente se entusiasma a fazer alguma coisa. Sim, tal e qual. E ele no livro, ele, a teoria dele, ele defende que nós somos seres muito mais ativos do que passivos, que nós nascemos autónomos, nascemos nesta coisa de querer ir atrás, de sermos autónomos, de procurarmos a nossa autonomia, a nossa capacidade, e que depois toda a sociedade, não é? Nós já falámos isto os dois na questão do ensino, por exemplo, é um exemplo que eu também uso muito, remeto muito para aí, que é, nós passamos todo o processo de ensino, se calhar a larga maioria dele, num modo passivo, pronto, estamos ali sentados, assistimos às aulas, não somos convidados a pensar ou desafiar coisas ou nada, não é? Estás ali aqueles 20 anos da tua vida ou mais e depois de repente entras numa empresa e as pessoas dizem-te, olha, bora, autonomia, agora és tu que decides, agora és tu. Há muitas pessoas não sabem fazer isso e nós temos gente que sai da empresa por causa disso, que não, olha, eu entendo o vosso modelo, mas eu preciso ter alguém que me diga o que é para fazer. E está tudo bem. Sim, porque isto também varia entre pessoas. Claro, pessoa há pessoas pessoa, que sim. Não se adaptam e é ok. Mas pronto, isto para dizer que no caso o Daniel Pink, que ele defende, é isso, e que depois há toda uma sociedade que nos acaba por toldar em alguns aspectos, nomeadamente esses de nos tornarmos um bocadinho mais, mais passivos, mas é o que tu dizes, toda a gente gosta de fazer coisas, toda a gente sabe, não é, o que é que, e às vezes não há ninguém que goste de passar o dia à frente da televisão, não é? Tu gostas de passar horas à frente da televisão quando estás cansado de outras coisas, certo, e estás a recuperar. Certo, isso certo. Também varia de pessoa para pessoa, não é? Mas ninguém gosta de passar os dias à frente da televisão, não é? Quer dizer, exatamente. As pessoas gostam de fazer coisas, não é? Toda a gente. Sim. E voltando isto para as organizações, quando tu dizes que há coisas que são coisas simples, de facto são, e por exemplo, nós podemos ver objetivos de desenvolvimento ou objetivos que a pessoa possa ter como um motivador, não é? E ele é extrínseco se for outra pessoa a definir por ti, e ele é intrínseco se foste tu a defini-los. E isto é uma coisa super simples, não é? E na maior parte das empresas ainda há aquele modelo de avaliação que é alguém vem avaliar-te e dizer-te o resultado sobre os teus objetivos, que foi aquela pessoa que definiu. Mas os objetivos são teus. Sim. Então, se são meus, porque é que é outra pessoa que define, não é? Não, isso não faz sentido. E é estas pequenas coisas. Portanto, se tu devolves isso à pessoa, e se tu deres o espaço à pessoa para ser ela a ir atrás das coisas que quer aprender ou quer desenvolver, por isso é que para nós o mastery é a pessoa que começa, e é a pessoa que faz o plano, e é a pessoa que é a dona do plano. Por isso é que eu posso ter 80 pessoas, que eu não vou fazer um follow-up de planos extensivamente com 80 pessoas, não é? Porque as pessoas é que são donas dos planos. E é estes pequenos pormenores que tu... Lá está, a motivação não é uma coisa que tu fazes às pessoas. Não motivas as pessoas, isso não existe, não é? As pessoas... A motivação é uma coisa que as pessoas têm. Tu tens é que descobrir como é que tu fazes trigger a isso e qual é o ambiente que tu montas para que isso seja fomentado e permitido. Sim, e neste caso da autonomia, o desafio é alinhar os objetivos das pessoas definidos autonomamente com o objetivo global, né? Exatamente. Ou ter o melhor casamento entre o que as pessoas gostam de fazer, exatamente, e o que existe para ser feito. Eu tenho um exemplo bom aí que costumo dar muitas vezes quando faço formação, que aconteceu quando eu ainda estava na Nokia. E então houve alguém que teve a feliz ideia de avaliar as equipas pela métrica de o que elas estimavam versus o que elas entregavam, porque o Scrum há um momento em que tu estimas o que tu vais fazer naquele sprint. E depois às vezes acontece, às vezes não, mas há para lá disso há um goal, um objetivo para o sprint que tu defines, e isso é que é importante atingir. Mas há um conjunto de tarefas que são estimadas para acontecer naquele sprint. Então houve uma alma que decidiu que, sim senhora, vamos avaliar as equipas através desta conjugação de coisas, entre o que é estimado e o que é entregue. E até que foi um desassossego por todo lado, aconteceu até noutros países, e houve uma equipa na Índia que de repente começou a acertar os sprints todos. E então um dos coaches na altura disse, eu quero ir conhecer essa equipa porque eles estão sempre tão certinhos, pá, vamos lá entender o que é que se passa para podermos depois aprender com isso, etc. E então foram lá e o que é que ele descobriu? Ele descobriu que eles, a equipa falhou umas quantas vezes as estimativas, no início não conseguia, e depois a partir do momento começou a acertar sempre. Porquê? Porque eles na verdade estavam a entregar naquele sprint o que já tinham feito no anterior. Era uma volta de avanço, não é? Exatamente, ou seja, quando tu pedes KPIs, ou, né, os Key Performance Indicators, ou, quando tu pedes indicadores, é indicadores que tu vais ter. Claro, tu não vais ter mais nada. Se lembra como é que é o princípio de Goddard, que é um bom indicador que tu defines como métrica deixa de ser um bom indicador. Certo. Ou seja, aquilo era bom. A intenção era ótima. Era um bom previsor até ali, não é? Exato. Mas tu defines como um objetivo, depois as pessoas. Exatamente, vão... estraga tudo, não é? E pronto, e este é um exemplo que eu uso muito porque foi flagrante e foi engraçado e pronto, e traduz muita realidade. Sim, sim, sim. E a outra questão do o outro dos três eixos, aquele do propósito. Eu acho interessante também, eu acho que ele desdobra-se em várias coisas, mas, por exemplo, isso liga também à questão dos outros e da equipa. E as empresas são organizações sociais também, não é? Uhum. E aliás, o grosso do teu tempo de civilização é passado numa empresa. Uhum. É passado com os teus colegas no local de trabalho. Eu nunca me esqueço, por acaso, do comentário que uma amiga minha fez a certa altura, que ela estava a dizer que tinha saído da empresa em que trabalhava, e ela tinha dito que no dia em que saiu, se fartou de chorar, e depois estava a dizer, mas não era... pela empresa, era pela equipa. Ah, exatamente. Eu achei engraçado, sim, ou seja, sim. Ela estava a dizer, não é que ela não gostasse, mas não era, o que lhe custava não era sair daquela empresa, o que lhe custava era sair daquela equipa, ou seja, das pessoas com quem trabalhava. Uhum, uhum. Porque, na verdade, a maneira concreta como tu sentes o sítio onde trabalhas, não, a não ser que seja uma organização muito pequena que se sobrepõe à equipa, não é? É com as pessoas com quem tu trabalhas, não é com essa entidade mais abstrata que está acima. Não sei. Pelo menos em algum Mas assim, eu diria que isso é uma boa notícia para as pessoas que trabalharam com ela, é uma má notícia para a empresa de onde ela saiu. Não é? Porque... Mas ela não estava a dizer que não gostava, não é? No sentido certo, de. Certo. Não era isso que lhe dava mas, a gostar. Mas claro, é a questão das relações, a questão das relações humanas, e nós acabamos por criar ali uma certa rotina, são muitas horas juntos, nós passamos mais horas com as pessoas com quem trabalhamos muitas vezes com a nossa família, claro, né? é isso, normal. É mas não sei se estou de acordo na questão da empresa. Nós, por acaso, fazemos bastantes entrevistas fazemos entrevistas de saída, é uma prática comum, e é um tema que nos surge muito. Quando há assim um motivo em particular, o overall da empresa é bom, portanto as pessoas valorizam muito esta questão de a empresa ser diferente, disruptiva em alguns aspectos, etc, e depois já há uma ou outra questão que possa ter feito saída. Também acho que é o único sítio onde tive em que verifiquei isto assim, porque o mais comum é interessante, agora também estavas-me a fazer pensar sobre isso, porque o mais comum de facto é a empresa é tão grande, é essa tal entidade tão distante de mim que eu nem me relaciono. E nós aqui temos muito o contrário, às vezes é incompatibilidades ou com alguém, ou a pessoa saturou-se de um, sei lá, do próprio projeto, mas a relação com a empresa aparece muitas vezes como não, eu da empresa não tenho nada a dizer, e acho isso também curioso, é essa relação, porque lá está, se calhar, esta coisa do flat, não é? Não haver muitos níveis hierárquicos também se calhar faz com que a pessoa sinta-se mais a pertencer, pode ser isso, sim. Sim, na verdade a própria equipa torna-se menos estanque, não é? É exatamente. Uma coisa menos rígida, é não é? Acaba por ser mais difuso. É. É? Isso, acaba por ser isso, sim. Então, tens uma pertença mais global, não é? Uhum. O que me leva também a outro ponto, porque eu acho, por isso é que eu dizia, eu acho que esta questão do propósito, eu subdividiria em duas. Uma que tem que ver com a parte mais comunitária, se quiseres, não é? Das pessoas com quem tu trabalhas e do grupo. E outra que tem que ver com a questão do estatuto que falávamos há bocadinho. Uhum. E eu acho que o teu papel também tem alguma coisa a ver, ou pelo menos alguém que tenha esse papel, eu tenho a ideia do que mandaste que era o teu, com o reconhecimento do trabalho, no fundo dá protagonismo ao trabalho que as pessoas fazem, sim, né? Sim, o meu trabalho também é esse, exatamente. Porque senão aquilo perde-se na equipa. Sim. E uma das coisas que nos motiva, obviamente também, não é? Nós, entre outras coisas, é esse reconhecimento. Nós somos seres claro. De fazedores, mas também somos seres de estatuto, ou seja, procuramos claro. Reconhecimento pelo claro, que fazemos. Claro, né? claro. E esse é também um grande preconceito, eu acho, que é as pessoas, e o conceito generalizado é que o reconhecimento é um monetário. Uhum. E há muitos reconhecimentos que não são isso, não é? E normalmente as pessoas até têm um grande apreço por esse reconhecimento não monetário. Claro que toda a gente gosta de ser aumentado naturalmente, mas até o que eu ouço mais em comunicações salariais, que faço bastantes, muita gente o que diz é: olha, mas olha que não é pelo valor, é mesmo pelo reconhecimento. E as pessoas valorizam isso, atenção, certo. Portanto. As coisas são diferentes e tu potenciais esses momentos de reconhecimento, quer seja por reconheceres alguém perante a equipa ou perante a unidade, quer seja por, de repente, transformas aquela pessoa numa referência e começas a mandar-lhe outras pessoas falarem com elas, olha, esta pessoa sabe deste assunto, olha, esta pessoa é boa, não é? Exato, isso é uma excelente forma de reconheceres alguém. E não tem custo nenhum. E não tem custo nenhum, É só fazer esse trabalho da visibilidade, mais uma vez, e do trabalho da motivação. pessoa. Aquilo que eu dizia há bocadinho sobre as equipas, que toda a gente sabe quem é que é bom fazer o quê. Uhum. Eu acho que o desafio, isto acontece naturalmente, o desafio é alavancares esse protagonismo para ele passar da equipa. É, exatamente. Porque senão ele vai ficar ali perdido, sim, e portanto estás a perder uma fonte motivacional escusadamente, não é? Sim, sim. Quando na verdade é isso que estavas a dizer, isso é o dinheiro não é a única forma de dares esse reconhecimento. É uma das formas, mas não é a única. Provavelmente é por isso que acontece o que aconteceu com a tua amiga, não é? Que é, como ela só tinha esse reconhecimento da equipa, não é? Isso não havia, não existia dos outros sítios, a relação também não se criou, não é? Também sim, não tinha percepção de que havia... Que havia essa relação. Sim. Na verdade, não estava à espera de citar o Trump neste episódio, mas isso, lembro-me de uma frase que dizia, curiosamente vai um pouco ao encontro disto. Ele dizia, mas foi muito antes de ser presidente, e falavam-lhe do dinheiro e tal, dizia, o objetivo é ganhar o mais possível, e ele dizia, e eu acho que ele até dizia isto sinceramente, o objetivo dele não era o dinheiro pelo dinheiro, o dinheiro era a way to keep the score, ele dizia qualquer coisa deste género. Ou seja, okay, o dinheiro era a métrica. Sim. Quanto mais dinheiro eu tiver, pensava, certo, o mais certo, importante eu mais sou. Importante, não é que ele tivesse um uso especial, se calhar, pagando parte do dinheiro a partir de certa altura, não é? Uhum. Mas aquilo era uma maneira de, um pouco perversa, mas era a maneira de estar acima dos outros, não é? Uhum. Quanto sim, mais sim, eu ganho, sim, mais valioso eu sou. Certo. Mas sim, não é a única maneira. Sim, né? E está a pôr o reconhecimento todo desse lado, não é? Claramente, sim. É uma maneira materialista de... Claro. Mas ainda, mesmo o que eu acho interessante, por exemplo, que eu não me esqueci disso, é que mesmo nesta ótica hipermaterialista, não é o dinheiro mesmo assim. Sim, mesmo assim não é, exato. O dinheiro é só a forma mais material de medir esse prestígio, não é? Mais palpável. Né? Exatamente. Mas é engraçado. Sim, interessante. É engraçado. Uhum. Olha, para terminar, uma pergunta enquanto pai de duas filhas. Uhum. Tu mandaste um artigo que escreveste aqui há uns tempos sobre... Sim, há muito tempo. Mulheres a trabalhar na tecnologia, na área tecnológica. Que eu li muito passagem, para não te estragar a conversa. Okay. Porque esta é uma área que... Eu acho que agora menos, não é? Mas é uma área que continua a haver muito mais homens do que mulheres. Ah, muito mais, sim. Ainda assim, ainda esmagadora assim, a maioria. Sim. Como é que foi a experiência? Não, para mim a experiência foi ótima. Eu não tenho nada contra, aliás, tudo a favor de mulheres em tecnologia, né? Porque senão também não estava aqui. Não, era a minha pergunta, não era essa. Como é que fez isso agora? Eu achei que o que eu tenho. Não, ou seja, sentiste algum obstáculo? Quer dizer, não, o que me incomoda nesta tendência das mulheres na tecnologia é isso ser uma tendência por si só, não é? Incomoda-me o facto de nós estarmos a querer forçar isto a acontecer. Até pode ser um pouco desprestigiante para quem está a fazer o trabalho, não é? E que às tantas nós queremos isso, só forçar a que a quantidade de mulheres, ou que as mulheres se interessem, ou... Pronto. E eu acho que estamos a forçar uma coisa que não é, que não acontece pela sua natureza, porque ninguém está preocupado porque é que não há mais homens educadores de infância, ou porque é que não há mais curiosamente, homens... Curiosamente, né? Não é? Eu acho que até fazia sentido que faz todo o sentido, isso, ou mesmo como enfermeiros, sabemos que ainda assim... Na escola, talvez seja mais igual, ou na escola... Na escola das minhas filhas não há um único homem. Exatamente. E há o professor de educação física. Que é que não há de ser tão ao mais relevante, não é? Portanto, eu penso nisso várias vezes, não é? Para elas conviverem só com mulheres. Com certeza, não é? Claro. Conviverem só com homens, ou seja, conviverem só com género é um bocado. Exatamente. Absurdo, embora seja uma tendência natural, que também não vais forçar, não é? Certo. Portanto, eu tenho assim uma opinião um bocadinho extremada em relação a isso, porque acho que forçamos muitas coisas que não têm que ser forçadas. E depois, as pessoas não têm interesse porque as pessoas não têm interesse. Portanto, as pessoas, se as mulheres não entram na universidade, pá, naturalmente elas não vão chegar ao mercado de trabalho, porque elas não estão a entrar nas universidades, não é? Sim, o problema é isso. O problema é antes, não é? Antes está montando, não é? Exato. Pronto, eu até cheguei a partilhar contigo uma conversa que tive, até foi nessa sessão, isso foi a única sessão que eu fui nesse, eu escrevi, portanto, o texto eu escrevi no âmbito de ter que refletir sobre o meu percurso, né? Porque, na verdade, eu tinha feito assim uma reflexão muito, se calhar, muito organizada sobre isso, e como fui convidada para ir àquele evento, representar na altura a empresa onde eu estava, que era a Talkdesk, e escrevi para também um bocadinho organizar o pensamento, pronto, e fiz ali um percurso que tinha feito. E nesse evento eu conheci um rapaz que depois até acabei por ir atrás e saber mais, que me interessou bastante, que era Epicode, acho que é assim que se chama. Olha, tu, exato, tens duas meninas, grande interessa, que é, eles têm uma escola de programação para eles estavam crianças a dar, tinha uma sessão na sala ao lado da última sessão que eu dei do workshop. Ah, foi? Olha, na sala, a coincidência. Com miúdos, exatamente. Sim, aquilo é, eu acho que aquilo a partir dos 6 anos, estava alguém. Exato, são pequeninos, acho que aquilo tem um franchising, é assim, um modelo já montado. E aprendem programação muito básica, pronto, aquilo é mais até a lógica do pensamento lógico do que propriamente a programação. E pareceu muito interessante, então conversei um bocadinho com ele nessa sessão, ele explicou-me o que é que fazia, etc. E eu perguntei-lhe, então, porque é que achas, não é, tu que trabalhas com crianças, porque é que achas que eles então nem sequer chegam, as raparigas nem sequer chegam à escola? Pronto, e ele disse-me, efetivamente, também achava que naturalmente há uma tendência Aí, não definida por nada, só o que é, e tinha observado outra coisa muito curiosa, que era os próprios pais não acharem propriamente muita graça ter uma filha engenheira, ou ter uma mulher no meio de homens, ou se calhar imaginam outra coisa para as filhas, não é? E se calhar muitas vezes essa é a causa, e surpreendeu-me muito, porque ele até tinha um pacote promocional que se assumiu, trouxesse o irmão ou a irmã, que tinha um desconto, e foi aí que ele descobriu isso, que ele disse, ah não, ele tem uma irmã. E ele disse, pois está bem, mas pode trazer a irmã. Ah, não, não, ela não gosta. Não, mas vem só experimentar, não precisa de pagar. Não, não, não gosta. Logo assumir, portanto, claro. Se não gosta, não vai sair de casa para fazer aquilo, não vai ter essa oportunidade, pronto. E eu refleti sobre isso, que efetivamente tive a sorte de crescer numa casa onde havia mais homens do que mulheres, porque eu tenho dois irmãos e o meu pai e a minha mãe, né? E tive a sorte de nunca me restringirem a nada. Portanto, eu gostava muito mais de andar atrás do meu pai do que andar atrás da minha mãe. Eu gostava muito mais de andar a ver o que é que o meu pai fazia na oficina do que o que é que a minha mãe fazia na cozinha, embora também goste muito de cozinhar. Mas, se calhar nem foi por isso. Mas depois chegou ali uma altura que eu disse, olha, se calhar vou para a informática. E foi assim uma coisa muito se calhar, olha, vou, o meu irmão do meio... Como era, é, com quase toda a gente. Sim, um bocadinho. E muita influência do meu irmão do meio, que era muito, muito mais explorador nessa matéria. E nunca ninguém me disse que não, e nunca ninguém me disse isso não é para ti, ou nunca ninguém me disse que não és capaz, ou isso é uma coisa de homens. E eu, sinceramente, eu nunca me passou isso na ideia sequer. Se calhar também vivia um bocadinho mais isolada destes conceitos, ou naquela altura se calhar também não se falava tanto nisso. E eu fui, e na verdade entrei, eram 44 rapazes, e eu, sério? Na turma, e eu cheguei lá de unhas pintadas e tudo normal, e não senti nada, assim, claro, senti logo à entrada, toda a gente dizia, o mais normal é desistir, o mais normal é mudar de curso, o mais normal é, porque acho que todas as que entravam era para depois pedir equivalência de, ou porque não tinham conseguido entrar no curso que queriam e depois pediam transferência para o curso que queriam. Porque imagina, se entrassem 4 ou 5 iam ficar sempre uma ou duas, porque as outras era mesmo que queriam ir fazer outras coisas. E foi assim a única resistência que eu... Pronto, a única diferença que eu notei. De resto, eu acho uma vantagem trabalhar no meio de homens, sinceramente. Acho que é tudo muito mais pragmático e muito mais simples às vezes. E não sei se foi por estar habituada, não tenho qualquer questão com isso e nunca... E eu escrevi nesse texto que, sim, provavelmente fui discriminada. Sim, se calhar fui, mas eu não fui educada para ver isso, para me sentir dessa forma, percebes? Sim. Passou-me um bocado ao lado porque eu não sei, tem a ver se calhar com a minha personalidade. Eu acho que sim, eu acho que a minha mulher, por exemplo, tem a mesma opinião. Ela diz que que nunca teve um obstáculo, quer dizer, não identifica um obstáculo. Ela é da área. Assim. Diz ela... não, é de outra área. Okay. Quer dizer, trabalha numa multinacional, mas de uma área diferente, de marketing. Mas ela também é uma área que tem mais mulheres, é verdade. Mas eu acho que tem muito a ver com a. Há casos gritantes, não é? Quer dizer, toda a gente repara, não é? Mas, claro. Mas fora isso, tudo o que é mais nuanciado tem um pouco a ver com para onde é que tu estás a olhar, não é? Certo. O que é que tu consideras relevante, não é? Exatamente. E aí isso varia muito de pessoa para pessoa. Sim, tal e qual. E eu até acho uma vantagem uma mulher no meio de homens, ou poucas mulheres no meio de homens. Acho que não vejo isso como uma desvantagem, acho uma vantagem. Acho que muitas circunstâncias eu acho que até ouvem de uma forma diferente, talvez... Não é? Se calhar aquela coisa, houve uma vez um colega meu que me disse, foi assim a única vez que eu também tive essa noção de entretanto sou uma mulher, que ele disse-me qualquer coisa como, pois, mas eles contigo não competem. E eu nunca tinha refletido sobre isto, sabes? E estávamos a falar de, nós éramos os dois managers, tínhamos equipas, e eu estava-lhe a dizer, opa, não, mas vai, porque é que não pões a coisa sincera e dizes o que é que tu estás a achar, ou da pessoa, ou da situação, já não sei. E ele responde-me isso, ele responde, mas eles contigo não competem, porque era uma coisa de homem. Engraçado. E eu disse, sim, de facto, comigo não compete, não me sinto a competir com ninguém, não é? Não. E se calhar pode ser isso, pode ser, às vezes pode ser isso, entrar um bocadinho a questão do mais, se calhar os egos na questão dos homens estão mais experimentos, ou mais competitivos, ou mais, pronto, porque somos diferentes, não vale a pena a gente estar com esta coisa de... São de géneros diferentes, portanto têm diferenças, não é? Têm preocupações diferentes, objetivos diferentes, com certeza, e toda a nossa fisionomia e o nosso, somos profundamente diferentes, portanto... Não, assim, não me lembro de situações, não acho que tenha sido discriminada, não acho que tenha perdido nada. Acho que é uma vantagem, incentivo toda a gente que tenha essa curiosidade e que goste das áreas lógicas, das áreas de matemática, das áreas que venha. Eu até gostava muito mais de matemática na altura, mas não queria dar aulas, então pensei, o que é que eu faço com isto? Vou para uma engenharia porque vai dar qualquer coisa. E fui para a informática porque, olha, estava sem falar. É boa, sim. Foi assim um bocadinho, não? Sim. Nada assim muito, muito determinante. Pronto, e olha, e foi isso. Portanto, respondendo à tua pergunta, não, nunca senti, mas também não tenho feito para isso. Sim, eu acho, enfim, estas coisas são sempre muito difíceis de julgar a partir de fora. Sim. A impressão que eu tenho, o grande obstáculo existe quando estás numa organização que é uma espécie de boys club. Não é? Isto acontece, sim, às vezes nos bordes de empresas. Não é? Há ali um tipo de socialização, não é? E de práticas com que nem todos os homens se identificarão também, não é? Mas, sim, que funcionam num ambiente só de homens e de repente uma mulher vai, isto agora vamos ter que... Agora já não podemos fazer isto. Já não podemos fazer estas piadas. Exatamente, já não podemos fazer, sim, aquilo. Sim, mas há quem veja isso como uma vantagem, não é? Até isso uma vantagem. Não, eu acho que é uma vantagem. Exatamente, mas o processo... Este processo de entrada, para a mulher que entra aí, eu imagino que seja muito difícil porque tens uma resistência enorme, não é? Ah, entendo, sim. Ou seja, uma coisa é o que nós achamos que deve ser, não é? Outra coisa é como é que isso acontece, quão fácil é isso acontecer, não é? Sim, acho que também vais aprendendo a lidar, não é? Claro, há sempre piadas e coisas que são mais, sei lá, que a gente sabe que é piadas de homem, não sei o quê, não, nada a ver com falta de respeito, não é nada disso, mas conversas que são mais de homens, ou, normal, mas isso, sim, tu sabes que é assim, estás no meio de homens, não vais esperar que eles se comportem como mulheres, quer dizer, é o que é, não é? Não é uma questão também de gerir expectativas. E acho que depois vamos aprendendo a lidar, sim, uns com os outros, e brinco muito mais com isso hoje, e acho que se cria também essa vontade e que se ultrapassam essas coisas. Mas também sei que, se calhar, tive muita sorte nos sítios onde trabalhei, não é? Tive sempre empresas, pá, nunca houve falta de respeito, nunca houve diminuição, ou nunca houve nada disso. Se calhar pode ter sido também um percurso de alguma sorte, ou de não ter apanhado tanto, claro, pois, tanto o nosso preconceito. Percurso é sempre... Ainda esta semana fui jantar com uma amiga minha, que também está na área, tirámos o curso juntas e tudo, e ela está a ter um tema neste momento porque ela, como eu, também tem sempre um tom muito pragmático e muito assertivo, e está a ter um tema porque está a ser criticada por isso. Pá, mas pronto, é o teu tom, a tua forma de falar, sabes como é? E ela estava cansada daquilo e ela disse-me que houve uma reunião que ela disse, pá, se eu fosse um homem não estávamos a ter esta conversa. E eu nunca tinha pensado nisso assim, não é? Aquela questão da assertividade. Não é? Parece que é só uma... É. Só é permitido aos homens. Nós já estamos a ser histéricas ou brutas ou... Pá, isso não tem que ser assim, não é? E ela respondeu isso e, na verdade, a pessoa respondeu-lhe, que era um homem, disse... Sim, provavelmente tens razão. Disse-lhe isso. Disse. E depois acho que a coisa encadrou. Portanto, se calhar também tem a ver com esse preconceito que os próprios homens têm das mulheres. Não há mais, eu acho, mas há muito mais do que aquela mulher delicada que, pronto, opá, né? Já não é assim, tu numa área destas não dá para seres assim. Uhum. Eu acho, também há uma certa incompatibilidade, não sei, mas pronto, isto agora já é muito um achismo, é opiniões, etc, mas não vejo nada que invalide e até incentivo. Aquele exemplo que tu deste dos pais que não queriam que as miúdas fossem fazer código, é engraçado, porque... Muito. Um dos aspectos que tem sido giro na minha experiência de paternidade é perceber como essas coisas funcionam de uma maneira muito diferente do que eu achava, também estupidamente, porque na verdade estava a ter olhado para trás. Estás a ver? Mas é muito engraçado porque eu achava que o nosso erro era, quando os miúdos eram muito pequeninos, que os formatávamos e depois, mais tarde, e depois isso condicionava o que acontecia mais tarde. E na verdade, o que acontece quando eles são muito pequeninos é que aquilo funciona num ambiente tão social desse tipo e tão... e em que, na verdade, os papéis de género são muito mais impostos até do que quando eles são adolescentes. Ou seja, quando, embora depois, sim, obviamente, o que acontece quando tu és adolescente é condicionado pelo que acontece antes. Mas quando eles são pequenos, por exemplo, estou a pensar na minha filha, ela, na escola dela, os miúdos, quer dizer, eles não são todos uns com os outros, mas há ali muito os miúdos todos a jogar a bola e as meninas querem ir para o balé ou uma coisa qualquer do género. Então, muitas vezes, o obstáculo para ela ir fazer outra coisa qualquer diferente não é tanto ela gostar ou não gostar. É que o irmão também vai. É porque as colegas não também vão. Não vão, ok. Ou seja, certo, aquilo está tudo num ambiente. Certo. E imagino que os pais também projetem isso. Que é, não, a minha filha não vai ser a única a ir fazer código ou ir jogar a bola, não é? Deve ser isso, exatamente. Pode ser. Porque as outras não estão a ir, não é? É por comparação, talvez seja assim. E ali um fenómeno muito grupal, não é? Uma coisa que é difícil. Que eu acho, na verdade, em retrospectiva, eu acho que isso depois começa a desbloquear. Na verdade, na adolescência, não é que nós tornamos mais indivíduos na adolescência, não? Ou seja, começamos a ter personalidade própria, digamos assim, não é? E sim, a ter as nossas, sim, preferências, independentemente do sobretudo, depois a partir do secundário e da faculdade, até rompe um bocado com isso, não é? Exatamente, sim. Sim, ou aquilo que tu ensinas, não sei se os meus pais, pronto, são pessoas de outra geração e sabem fazer coisas, não é? Aqueles trabalhos manuais, tipo, a minha mãe costurava e costura. E o meu pai faz tudo o que é tipo bricolagem, furos nas paredes, essas coisas. E o que é que tu ensinas, não é? A um rapaz, porque é rapaz e tem que saber, e o que é que tu ensinas a uma rapariga? Porque depois isso vai condicionar. Exatamente. Esse processo de individualização que acontece na adolescência. Exatamente. Né? Se tu fosse o rapaz que passou o período de crescimento a jogar jogos de computador. Exato. Pois é óbvio que vais estar numa posição muito mais vantajosa e em que é muito mais óbvio para uma coisa tipo engenharia ou uma coisa qualquer exatamente, do género. Exatamente. Não é porque a rapariga tenha menos aptidão e nem sequer se calhar é porque ela tenha menos apetência, ou seja, porque ela gosta menos, é só porque não teve aquela infância, ainda não passou. Exato, não é? Exatamente. E vice-versa. Exatamente. Sim, e eu acho isso, quer dizer, até desajustado, porque tu deves ensinar às pessoas o que elas precisam para a sua vida ser mais feliz, não é? Mais, sei lá, mais arrascada, saberem fazer tudo, portanto estás a ensinar furos na parede, um homem, só porque ele é homem, porque é que não has de ensinar à rapariga, não é? Que também, se calhar, apesar disso, vai ter uma casa dela e vai querer vender prateleiras, isso, só para fazer melhor. Sim, sim. Portanto, estas pequenas coisas, não é? Que a gente não se lembra, mas que fazem toda a diferença. E eu, foi... A mim ninguém me ensinou a fazer furos na parede. Estás a ver? E eu sei fazer. Mais tarde. Puma, meu pai mas eu sei agora, sei fazer. e foi isso que eu refleti quando me preparei para ir lá fazer aquela, nessa sessão, foi refletir que, pá, tive a sorte. Realmente ensinaram-me a fazer tudo e eu nunca senti essa diferença. Se calhar também por ser a única rapariga com os dois rapazes e se eu me mostrasse disponível, o meu pai ensinava-me ou até me desafiava às vezes, olha, anda aqui ver isto. Não é? Isso é bom, porque... Eu acho que isso é mérito dos teus pais, porque o facto de seres a única rapariga até podia jogar noutro sentido, não é? Exatamente. Eu acho que a minha mãe tentou, mas... Tentou. As mulheres são piores nisso, às vezes. Exatamente. Sabotou um bocadinho, mas não funcionou. Não. Correu lindamente. Boa. Olha, para terminar, que livro recomendas? Ah, posso recomendar mais que um? Sim. Livros. Pode ser qualquer coisa. Olha, não trouxe, porque eu leio em digital. Sim, sim. Pois, pronto. Mas, então, já falámos de alguns. Há um que eu gosto muito, que é o Reinventing Organizations. Talvez seja a tradução Reinventando Organizações, não sei se é direta a tradução, que é do Frederic Laloux, depois podemos pôr nas notas. Pronto, e esse fala sobre tudo isto que nós falámos, pá, é muito bom livro porque ele desafia bastante, é muito disruptivo, fala noutras formas de fazer as coisas, esta coisa da autonomia, de devolver às pessoas, é muito bom. Um que também vai muito neste sentido, que tem muitos exemplos de empresas que fazem as coisas também de forma, que se organizam de forma diferente, e nem todas da IT, é o Connected Company. Também não sei a tradução, desculpa, que não li tudo em inglês. Depois põe na descrição. Acho que é Dave, qualquer coisa, não me lembro agora o nome dele. E é isso, pronto. Esses dois cobrem bastante o que falamos. Olha, não conhecia nenhum dos dois. Sim. E há um outro que eu li recentemente que é o Holocracy, acho que esse falei. Não? Aqui? Acho que não. Não falámos em off, pensei que tivéssemos falado. Que é o Holocracy, é muito bom também. Esse li mais recentemente. Epá, e também tem assim conceitos muito, muito fora. É bom quando nos fazem pensar nas mesmas coisas de outra perspectiva. Exato, e eu gosto desse livro por causa disso. Boa, excelente. Três livros, não é? Ah, sim, são os livros que eu gosto mais. Obrigado, Diana. Boa, obrigada também, gostei muito. Gostei muito também.